Cara. O Zop tava me mandando mensagem 2 da manhã, então eu não sei se ele vai chegar no horário. Três Ah. da manhã, aí... Ah lá, tá comentando aqui no chat, o filho da puta. Tá na vida vadia. Então, bem-vindos ao background, backstage, o backing off do Chorume aí, rapaz. Bake off. O bake off. Oi, era eu. É, ó, arrombado, ó, arrombado. Liga o YouTube, você não precisa se assistir no YouTube. Você... O cara vai colocar o áudio aqui, cara. Não, a gente fala se tiver uma bosta, não se preocupa. Que nem a hora que você foi ver se estava uma bosta, ficou uma bosta. Porque meu retorno, igual os áudios do Zop, aí complicou tudo. Ah, então depois de muito tempo, aí o povo clamando, temos o Ives aqui, rapaz. Tô de volta, sem careca, O sem careca. Leonardo Eloy já fez uma doação, R$ 2. Também está Gabriel Asbar aqui. Opa, até iluminou quando eu falei seu nome, é um negócio especial que acontece aí. Estamos aí, é exatamente ali de Salão. Estamos esperando a boa vontade do Zop de entrar aqui. Mas tá bom, né? Já tá comentando no chat, né? Deve É, então tá pô. vivo. Acho que ele esqueceu a função dele. Ah, então vamos esperar aí o Zop Anderson Negão para começar. Vamos ver o que que o pessoal está falando aqui no chat. Tem uns retardados aqui só. Cadê o Zop? Cadê o Zop? Cadê o Zop? Que Zop, rapaz? Olha esse Tá vendo, jovem! Gabo? Olha esse jovem negro que temos aqui, ó. Tá vendo, Gabo? Tá vendo, Gabo? É muita putinha atrás desse cara. O É cara tem um muita. catálogo. É O catálogo do cara muita tá imenso. putinha. Eu desconfio que o Zop trabalha só pra pagar essa galera aí. O Ou cara essa tem. galera. Ai, olha lá. Até Olha. derrubaram. Era pra me derrubar, mas o Trabalha cara pra errou sustentar o os IP, né? ai, ai. Aí, ó. Tá voltando, Voltou, tá voltando. voltou, voltou. Aí, voltou. O Renan Rodrigues, ó, vamos falar com um cara inteligente aqui, ó. Renan Rodrigues aqui, ó. Não é à toa, japoneses são inteligentes, né? Então ele fala assim: quando vai ter o próximo Chorume Play? Precisamos fazer um Chorume Play. Inclusive, ó, vou soltar aqui em off aqui, ó. Tem um ouvinte nosso que ele tá fazendo um jogo, como que chama esses jogos que não são de grandes estúdios, assim, como que é? Indie, jogos indie. Indie, Independente. Que, isso, independente, ó, você traduziu, traduz rápido esse menino, tradutor. E ele tá Então, fazendo um... por quê? Ele tá fazendo um jogo que é um mendigo que tenta fugir de um laboratório, entendeu? Tipo um RPGzinho assim. Aí então ele vai lançar o jogo aqui no Chorume, rapaz. Vai ser o próximo Caralho. Chorume Play aí, cara. Estamos esperando. Eu só tenho que responder ele lá, que eu esqueço. Faz 3 meses que ele, que ele me mandou. Mas ele me manda no Facebook. Eu olho o Facebook muito raramente, tá? Seria o novo estilo Chorume Vânia? Um novo ícone da categoria? Não Depois sei, de não sei. Castlevania, Metroidvania, Ah, tá. Chorume Vânia, pô. Achei que quando você falou Vânia, eu lembrei de uma velha que trabalha comigo Ah, assim. Eu não, pensei. Que me chama de Robson. Aí, o Ives tá caindo aí. Temos Boniz de Lopes aí falando. Anderson Negão tá meio diferente que é. Magro com cabelo e conteúdo. É, na verdade, o Ives é o que o Anderson Negão vomitou, né, rapaz? Já foi um dia, eu creio que já foi um dia. Já foi o dia. O Renan Rodrigues quer jogos mais atuais, tipo Diablo 1, mas Diablo 1 era foda, Era hein? foda. Você é um jogador de Diablo, né, Gabriel Asbar? Já foi Sim, profissional, já seleção fui, já brasileira. fui. Seleção brasileira. Qual é o seu Diablo predileto? Cara, eu acho que assim, não é nem questão de predileto, né? Porque basicamente quando você joga um jogo que foi muito foda na sua infância e não joga mais, você prefere que ele fique na memória, porque se você jogar de novo vai ser uma bosta. Mas o Diablo 2 eu acho que era o mais foda. Ah, o 2. O 2 é bom. Inclusive é bom. Vai ter o remaster aí, velho. Ah, vai ser remaster? É, vai, vai. Ô, oh, chique. E aí, Zob, fala alguma coisa pra nós ver a sua qualidade de transmissão aí. Vê se está top, top. Tá top. Ah, eu acho que pelo jeito tá bem atrasado, porque eles demoraram pra responder. Ontem eu assisti um filme dos anos 80, tinha Robert De Niro novo, tá, a qualidade de baixo tá igual. Tá ruim aí? Não, tá bom pros anos 80. Deixa eu ver se carrega. Não. Por que não tá carregando no... Não tá carregando a porra do micro aqui. Quero ver se carrega. Mas tá excelente. Oh, deixa eu... Falando em problema de conexão, ao Ives. Tem... Meu, tem uns cara que faz overclock e fica atacando nitrogênio porque a máquina, pô, bombando. O Zop fica atacando pedaço de carvão, que é pra esquentar e ver se funciona. É mais ou menos isso, meu. Puta que me pariu, meu. Tá bronca dessa merda. A Lina Salame falou que hoje o Zob tá como corre de bicheiro aí. Hoje, aliás, não é de bicheiro, hoje é na boca diretamente. Dani Almeida falou: o Zob tá igualzinho o Gugu Mendigo. Diferença que o Gugu Mendigo parecia um pouco mais hétero. Assim. O, opa! Ó, quem tá com a cabeça agora, do Zob aqui? Eita, que estranho! Pegou ele no chão. Foi aquele achou pra sair da casa da Tina. Olha só que coincidência, né? É. Esse mundo é cheio de coincidência. Deixa eu pôr o Zob aqui pra baixo, assim, ó. Daí fica três pessoas com cabelo em cima, duas pessoas careca embaixo. Eu liguei pro Legão e falei, ô, acordei que você tem que gravar, porra. Bicho, sou pelado, pegou a primeira roupa que viu. Filho serve pra isso, né? Enfiado serve pra isso. Embaixo tu tá com uma saia da cinta. Eu acho que embaixo ele ainda tá dentro da cinta ainda, na verdade. Ô, negão, hoje você que vai salvar essa live aqui, porque a conexão desses dois aqui tá uma merda. Pô, tá hoje é seu dia de brilhar, hein, Anderson? Porra, hoje. Provedor. Então vamos dar esse um minuto aqui pra minha última, meu último gole d'água aqui. O que tá acontecendo, Ives? Não tem internet boa no Distrito Federal aí? O que que acontece? Cara, aqui a internet ela é desviada só pro gabinete do seu presidente. Você não consegue, invadir o Wi-Fi lá do... roubar um sinalzinho? Tá foda. Deixa eu ver se eu faço alguma coisa aqui. Pera aí, dou um minutinho. Ixi. Não, ele vai aceitar a oferta lá da internet do chassi. Você só vai ouvir: ô, oh, mãe, você pagou o boleto da internet, mãe? Eu falei que eu ia gravar chorume, mãe. Bota com um controle remoto na bunda, né? Não sei porquê, mas ele bota. E aí, Zop, como que tá a sua semana aí, cara? Fala aí pra nós enquanto não começa aqui. Pelo jeito, sem conexão, né? Porque, porra, caralho. Acontece. Mas tá isso. Carregando o notebook aqui, quero ver se vai. Mas é engraçado que o Zop não consegue nem xingar, né? Ele fala, essa porcará. Partes principais ali. Que é foda também, né? Hospedar dois, participam dois. Engraçado que a conexão de um tá excelente. É, né? Então, né? Que tá mais perto, que ele tá no cabo, né? Ele pegou o cabo aqui, pô. É, o negão prefere conexão direta, né? Os caras falaram, ó, quem tiver o pau mais grosso, fica com o carro. Vamos falar que o Zop tá devendo aí 2 km de cabo pro Zop. Pô, negão, o Zop tá devendo 2 km de cabo. Vou ter que deixar outro cabo de reserva aqui, viu? Só por... sei lá. Ih, caiu, rapaz. Esperar a boa vontade do Ives aí. Enquanto isso, vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. Ó, Leandro Pereira falou, minha conexão tá tão bosta que tô vendo a 144p. Não, não, não é isso não. É o Zop travando. Não, não é não. Não é não. O cara olha lá, tá 1080p no YouTube, né? Mas ele tá enxergando. 4K. Vamos ver, o Paulo Garoto Vaca falou, o Ives é fã de futebol americano, tira ele daí. Mas, por isso que ele tá aqui hoje, rapaz, exatamente por isso. O Moniz Lopes perguntou, o cabo é militar que fica segurando a internet? Desculpa, é isso? É a Polícia Federal que tá aí, Wesley Zop? Isso tá acontecendo? Ele tá tentando falar não, em código. Não. Emerson Batista falou, gente, faz silêncio aí, por favor. Estou indo dormir, obrigada. Tá bom. Marcelo Landinha aí, uma putinha de Zop também. Está aqui. Um tá na casa e o outro no calabouço. É verdade. Danizinho Almeida falou, alguém pede pro Gabriel botar uma camisa, senão vai doar esse convento do PC. Minha nova tatuagem aqui. Vamos lá, o Thiago Cruz aí, que tá fazendo vacinas aí com a Fiocruz, ele fala, isso que dá vencer vender pendrive de 200 GB com defeito. Já comprei muito desse. Engraçado que é sempre o mesmo vendedor, né, Anderson? Pior Gabriel que é. Félix, Gabri Félix, lá do. Está lá no Twitter, falou: o Anderson Negão está tão lindo hoje, parece o meu pai paraplégico e gay. Que honra! É, agora eu não sei se você parece o pai dela, só que paraplégico e gay. Tipo, se o pai dela ficasse paraplégico e gay, vocês seriam gêmeos. Ou se ele é paraplégico e gay. Será? E aí você já tá parecendo com ele. De todo jeito, você parece um paraplégico gay. Ou será que eu sou o pai dela? Porque pro paraplégico gay, pra ele fazer sexo, né, Anderson Negão? De forma passiva é mais difícil. Ele precisa daquelas cadeirinhas de fazer cocô, sabe? Que tem um furo embaixo. E a partir cadeira dali... De banho. Cadeira de banho. Um cara que tem você usa, né? Eu sou paraplégico gay, cara. Aqui aí. Não tem capacitismo, não, rapaz. Temos um paraplégico gay aí na live. E Chiquinho Scarpa, conseguiu? Conseguiu agora? Vamos ver, né? Vamos ver até onde vai aí. Não se incomode não, rapaz. Aqui temos Anderson Negão, Jean do Moro, que segura essa live. Vamos esperar a boa vontade do Wesley Zop agora. O Lucas Palma falou o nome técnico aqui. Privado de rodas. Perfeito. Eu acho que esse é o nome que consta na BNT mesmo. Exato. O Pedro falou aqui, que porra é essa? Chorume saindo todo domingo, preciso que atrase para estancar o sangramento no ouvido. Aqui é doideira, né, irmão? Aqui é o maior podcast de humor da internet, universal, né, cara? Que porra, uma equipe de produção por trás, 70 mil empregados diretos, é um negócio doido aqui. Internet o... É a própria do Chorume já. É, daqui a pouco o pessoal não vai falar se ouve podcast, eles vão falar se ouve um Chorume de política, é isso que vai ser. Não, vamos falar nome, cara, nome esse, da esse podcast tá profissional, hein? Não, esse podcast tá chorumizado, cara. Os caras, você já vai falar, você já ouviu aquele chorume xadrez verbal? Os caras vão falar assim. Você já ouviu aquele chorume, o mamilos? Aquele chorume só de menina, os mamilos? O pessoal vai falar assim daqui pra frente. Ó, agora falaram que você, Anderson Negão, está parecendo um panda, tá lindo demais. Nossa, aí sim. Bota o bambu pra ele. É, panda é aquele animal que é difícil fazer sexo também, né? Que não consegue. Porque ele é preguiçoso, né? Ele até conseguiria, mas tá preguiçoso. Não. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Ele prefere jogar LOL, né? Exato. O panda até conseguiria, até tem gente que quer, até tem gente que dorme no quarto dele, mas não. Ele é preguiçoso. Tem gente que tem fantasia de bambu pra ver se o panda come. Mas... E Thiago Moretti numa pergunta polêmica: quando vai ser o Choromosca? Choromosca é assim, de repente vai acontecer, de repente votações abertas e... O Choromosca não aparece quando você quer, ele aparece quando você precisa dele. É, então, tá vendo? Olha que bonito. O Vitor Pedroso falou: igual um panda, não transa com ninguém, só fica com um bambu na boca e o pessoal só acha bonito porque tá longe. Achei que foi completa essa dissertação, nota mil no Enem essa daqui, viu? É. O Zop foi mexer no provedor de internet lá, caiu aqui também. Peraí, você também tá na casa do Zop? Por isso que tá tão ruim a conexão. Eu pago a internet pra ele mensal. Ah, sim. Provedores Zop. Ele te vendeu aquele pendrive de 200 GB que já vem com internet. Isso, né? Vem até um CDzinho assim pra lá, instala lá e vai ficar da hora, vai ficar top. Não deu muito certo, não. Do Paraguai, é do Paraguai. Importado, ele fala, importado. Importado. Vamos esperar aí, então, Wesley Zop, o pessoal chegando. E você, Ives, você é Distrito Federal mesmo, Brasília mesmo, ou você tá naquela cidade satélites em volta, que ninguém sabe o nome? Aquela cidade satélites em volta, né? Esgota céu aberto, como que... Samambaia, o nome da cidade aqui. Samambaia? Aí você fala Brasília pra parecer mais bonito, né? Ah, pô, pra não, parecer não, chique, né? Porque... Se você falasse Samambaia, ninguém ia saber onde é. Exatamente. Fala Samambaia do Distrito Federal. Eu digo, aí, onde é isso? Aí sim. Porque as pessoas acham que realmente o Distrito Federal é só Brasília. Então você fala, não, mora em Brasília. Caraca, que legal. Aí sempre rola piada. Sempre rola piadinha, né? Nossa, você é vizinho do presidente. Mais ou menos. Você manda aquela foto do Palácio do Planalto, né? Falando que você mora, né? Aquela foto no Congresso. Todo mundo acredita, cara. Na verdade, nem o cara que mora dentro de Brasília, vizinho do presidente, porque é longe pra porra. É, lá na puta que pariu lá. Nem o cara que é vizinho do presidente é de fato vizinho do presidente. Exatamente. O cara sai da casa dele do presidente. O cara sai pra comprar um pão, tem que andar 8 km de carro. Vai tomar no... Ele vai lá em Samambaia comprar um pão. E quantos mil habitantes tem Samambaia hoje? Putz, não faço ideia. Porra, aí você me apertou. Joga no Wikipedia aí. Porra. Só pra você não parecer um... É, não parecer tão burro assim. Pera aí, me vamos falar com quem entende. Anderson Negão, quantos habitantes tem Sumaré hoje? Sumaré é 220 mil. 220 mil? Tá bom, mano. Sumaré é a cidade que você acha que tem mais? Eu acho. Eu não sei. Nasceram alguns ontem. Não morreu alguns também, né? Não, acho que não. Sumaré, contagem oficial, tá com 286 mil, tá? Caramba. Ah, mas é que tem uns que eu nem conto. Esse não merece. É que... Eu 60 mil você não encontra, né? Ó, o Thiago Cruz aqui, ó, falou que Samambaia tem 193 mil segundo o Google. O Google é mais inteligente que o Ives, até onde a gente sabe. Ah, isso é bem dúvida. Não é muito difícil, por sinal. Cara, mas... Isso... Eu achei que Sumaré tivesse mais. Eu achei que tivesse mais. É que o 200 milhões, contra... você achou que ia ter? Não, achei que tinha mais de 300 mil, porra. É. Mas é que Sumaré tá. Falar a verdade, né? É, tá bem mais, assim. Com um potencial econômico bem maior que a americana na atualidade, assim, né? Sim. Vocês estão falando de tarântulas? Tarântulas aí. Sumaré tem mais mesmo. Mas é que lá tem um controle de populacional chamado homicídio, né? Então, fica sempre abaixo dos 300 mil. Funciona aqui também. Esse método também funciona aqui, tu acredita? Coincidência, porra. Muito bem, agora que o Zop voltou, olha, tá nítido agora, Rafa. Consigo até ver os poros dessa cutis dele. Não, peraí, deu pra ver o quê? Deu pra ver o quê aí? Caralho! Tá com delay, viu? Tá com delay. A câmera é boa, a câmera é boa, isso que eu quero dizer. Ah, então deu pra ver meu cu, agora que eu entendi. OnlyFans, OnlyFans, OnlyFans. Agora, a única coisa triste é que a pessoa que cedeu esse equipamento pro Zop consertar vai demorar pra receber de volta. Não, pior é que atualizou a caralho aqui. E vai receber avariado ainda, né? É. Ou avariado ou bem testado? Qual que é a diferença? E aí? Ou avaliado, né? Porque o Zop... Avaliado, porra! O Zop tá fazendo falando as anotações ali do que é bom, do que é ruim. Então vamos para esse episódio agora com a abertura, apertando o botão certo, vai da play! Mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. E aqui, nessa bela manhã de domingo, na nossa mesa internetica, temos ele, que frequenta a festa folclórica chamada de Caralhada, Wesley Zop. Eu fui enganado, viu? Na hora que eu cheguei lá, que eu vi que era folclórica. Eu não... Mas tá lá, né? Vai. Já tá na festa, né, filho? Vai dar migué. Tá na festa? Não, não fico lá. Fiquei lá. Muito bem. Temos ele também, que é lindo até chupando um cu. Gabriel Asma. É, não, não é à toa que eu fiz aquele curso de poses pra lamber cu. Olha que não tem fôlego pra dar uma bela chupada. Rasgando de foda, né? Parece que tá com Covid chupando o cu, rapaz. Tá curtindo e rasgando. Vai. É bonito, é bonito. É, o que importa é a beleza. Uma das poucas coisas que ele não tem alergia, né? A menos que tenha comido amendoim aí. É, ou tomate. Se sobrou aquela pele de tomate do cu, velho. Falando em pele de tomate, no cu temos ele que é bonito até tendo um cu chupado, Anderson Negrão. Fala, Negrão! Não, à toa que eu fiz um curso de levando chupada no cu. Mas não sei se é curso quando acontece no beco de madrugada. Falaram que era aula intensiva. Fez o famoso curso A, né? A Dani, se estiver assistindo, ela sabe explicar o que o psicológico da pessoa faz. Mas não chupar no meu cu a força, não. Foi um curso que eu fiz. Intensivo, a única intenção que ele tinha era ter o cu chupado. Foi com intensidade. Mas ficou limpo aquilo ali. E o nosso convidado de hoje, ele que é bonito, atlético, porém, inveja um gordo careca e baiano, Ives, careca, cara, do amor. Não acredita nessas informações. Eu jamais iria invejar uma bicha gorda. Pode ser gordo, pode ser bicha. Agora, bicha gorda e puta é foda. Então, é verdade. Combinação de vício, eu apenas é. Wesley Zop aí tem que ouvir isso na cara. Eu nunca fui baiano. Roxiando aqui hoje, Douglas Domiciano Ganso, acompanharei vocês nessa bela live, nessa bela gravação do Chorume. Chorume que grava ao vivo no youtube.com.br/chorume, também pelo Twitter, @nectardolixo, e no Facebook, @ouvinteslameruxos, tá? O único host que tá com uma espinha bem na costura aqui, rapaz, sabe? Nos sacanos. É a maldição, rapaz. Eu já tive espinha dentro da orelha, pensei, não existe lugar pior. Daí veio dentro do nariz, eu pensei, não existe lugar pior. Daí agora, ali ó, na beirola do cu, rapaz, eu não tem como, cara. Mas também você fica desafiando. Quando você vai limpar a versão pra frente da limpada do toba, passa por ela ali, cara. E aí já era. Fica aqui só com sujo de merda. E pega na espinha. E você não pode estourar uma espinha na costura, que senão você morre de hemorragia, né? É verdade. Se você frequentasse o curso lá intensivo de Anderson Negão, não tinha esse problema. É verdade. Ali, direitinho. Cura tudo, sabe? É que não dá pra saber quando é esse curso, é secreto, né? É surpresa. É surpresa. Agora temos aqui umas blasfêmias, ó. Danizinha falando, isso é DST. Que DST? Espinha no cu é DST? Nunca existiu isso. Ah, não. DST é o que acontece com o Negão de falar que tem um curso lá. Tá respondendo aquele lá. O primeiro passo pro curso do Negão é ir pro bar com ele. Vamos que vamos. Bonize Lopes aqui. Aqui, ó, que comentário lindo. Na moral, liguei a caixa de som aqui. Hoje o bairro todo vai ouvir Chorume. É isso aí. Da Monize aí. Hoje o negócio vai cantar. Hoje vai ter panelaço. Mas tem que ver se Monize não mora numa cidade menor que Samambaia. Verdade. Tem que ver se ela não mora em Samambaia, porque senão vai começar a dar retorno aí lá no sul do Rio. E aí ele, como vizinho do presidente, o presidente vai ouvir também. Vai ficar horrorizado. Alame falando o cu do presidente, vai. O pessoal falando de chupação de cu à força, isso daí não é de Deus. Né? A força, não. Com intensidade. Dedicação. Muito bem, antes de começar esse episódio, vamos para os nossos recadinhos. Música de recadinhos, vamos falar os recadinhos cantando. Vai na lojinha e compre uma bela chorume. Então, rapaz, você que é uma pessoa chiquérrima, já tem as nossas canectas lá no nosso site, na nossa lojinha para vender, chorume.com.br/lojinha. Se você quer camisetas para sair desfilando em Samambaia também e ter ser um belo desfilador em Samambaia, também lá no nosso, na nossa lojinha, chorume.com.br/lojinha. Tem camisetas, tem você pode doar dinheiro gratuitamente lá, você pode também comprar as canectas, tá? E se você fala, eu não quero receber nada em troca, eu ouço o Chorume simplesmente para ficar com o pau enrijecido vendo a cara de Anderson Negão aí, lembrando do seu cu chupado, você é só por isso? Então você pode doar o seu dinheiro lá gratuitamente em padrim.com.br, perdão, ao contrário, chorume.com.br/padrim, ou no nosso PicPay, arroba chorume, doe o seu dinheirinho lá e seja feliz. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada pra ajudar o Chorume, você pode ajudar o Chorume compartilhando a palavra. Indo pra puta que pariu. A gente quer dinheiro, mas também quer que você compartilhe a palavra. Indique pro pastor da sua igreja. Indique aí pro vendedor de colchões mais próximo da sua casa. Para aquelas pessoas aí que estão aí para morrer na pandemia. Indique aí o Chorume para elas. Tudo bem? Então, várias maneiras de ajudar o Choruminho aí. Vocês esse têm modelo, esse modelo de camisa igual a do Anderson Negão já tá na lojinha já? Como é que é? Não, porque temos senso do MiamiVice.com. Né? Procurem em MiamiVice.com. Ó, faça como o João Ricardo, que está tomando café na Cafezes nesse exato momento. João Ricardo, aí um cara de sucesso, rapaz. Aquele depois cara da caneta, né? Aquela cara que, de pessoa que trabalha numa galeria de arte, não consegue vender nenhum quadro, e para manter o emprego, dá o cu para o faxineiro enganado durante o mês. O faxineiro finge que é o dono da galeria de arte. Mas ele tem um bigode, que engana, né? O faxineiro, eu falo, não. E o nome dele é Sebastião, mas ele fala que é o Sebastião. É o Seba. Algum recadinho por parte dos senhores? Gabriel Asbar, algum recadinho que você queira dar? Não? Não. Zop! Não. Zop Wesley, tem? Ah, que eu queira dar, nenhum. Não, então tudo bem, Anderson Negão, não tem nada que interessa pra falar aí, provavelmente ele vai falar alguma coisa sobre Nego de Blackcast, eu não... Nego de faz isso? O Nego de faz isso? O Nego de anda ridículo? Não anda ridículo! E aí, parabéns, Negão! Mas o Ives... Na última vez que conversei com o Ives, ele era um membro da Podosfera, um podcaster aí, um produtor de conteúdo, um sexagenário, um triângulo isósceles, esse tipo assim de coisa. Ives, manda aí então o seu jabá, fala sobre o seu podcast aí, logo nesse comecinho. Cara, a gente tá voltando agora, nós estamos um pouco sumidos. Vamos voltar. Porra, agora. Tinha 3 episódios e parou? Teve um hiato. Eu não gosto de falar que é hiato, Zop. É uma pausa criativa pra você remodelar a empresa. Totalmente diferente. Não tem nada a ver. Outra coisa. A gente volta agora semana que vem. É tipo uma mitocôndria, né? Tipo uma tênia trabalhando ali contigo. Sim. E a gente volta agora, é o Festival Quase Independente, é um podcast de cinema, por quem não entende de cinema, e estamos aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, em tudo aí, porque nós somos em um muito caro. A aspas foi só no cinema ou no título todo? Porque você fez, tipo no cinema, pra quem não entende. Ele tá falando da indústria pornô, cinema e teatro, indústria pornô. Lá a gente fala sobre a indústria independente da pornografia no Brasil, entendeu? Vai ter toda uma questão. E aí, aqueles amadores que, que chegam lá, tem três câmeras filmando, esse tipo de coisa, né? É uma ofensa. O cara fala a câmera escondida, mas todo mundo olhando direto pra câmera. Uma ofensa à arte, não é, Wesley Zoff? Eu quero assistir um filme amador. É amador, pô. Agora, com closes em 4K. Aí tá dando close, aí tem flash tirando foto. Quem é que tá tirando essa foto? Tem história, tem história, né, pô? Muito bem. Bem escrito, é complica. Então, não. Eu ia falar pra vocês procurar, mas pelo jeito não vai voltar esse podcast, não. Ah, acabou. Festival Quase Independente, é isso que chama? Isso, Festival Quase Independente. Festival Quase Independente. Ouça lá, só para vocês entenderem o que nunca chegou a ser esse podcast. Já vai falando para divulgar o podcast do próximo BBB que foi eliminado. Boa! Projota, velho. Nós não temos só três episódios, viu, Zop? Nós temos seis. Mas escutar duas vezes o mesmo não significa que tem mais. Lançar o episódio 1 e versão estendida do episódio 1 com 3 minutos a mais. Versão do diretor, sem corte. Ainda é o 1. Mas tá, sem nenhum recado que preste. Hoje não teve nenhum recado que prestei. Hoje foi. Puta que pariu. Você não tem visto. Daria um tempo. Você não tem visto banners por aí, Douglas? Mais. O que foi, Gabriel Asbar? Eu falei que isso daria um tema, recados totalmente normais. Recados totalmente normais e ou lixos, né? Porque teve uns aqui que teve dois recados. Um é da lojinha que foi normal, e teve um outro que eu não vou falar qual, que foi bem lixo. Mais um outro de um podcast. Mas o que você falou? O que você falou, Gabriel Asmar? Ô, Gabriel Asmar, não. Wesley Zobb, se eu não li banners por aí? Se você não tem lido banners por aí, ou você tem ficado muito trabalhando home office e acaba não vendo? Como estou em home office, em pandemia, eu não tenho... Home school, banner, né, no caso. Home school. Eu li um banner em perturbador, sim. Opa! Ah, gosto. Próximo aqui da gente. Posso pôr uma música triste, que eu não tenho música perturbadora. Pode. Aqui. Tudo bem. Uma música de suspense. Só um minuto. Ô, imbecil! Acabei de falar que eu não tenho uma música de terror nem suspense, arrombado. E por isso que eu falei que ia pôr uma música triste. É uma besta! Foi o delay, porra. Vagabunda! Gabriel Asmar, desculpa, não consegui aí me controlar mediante aí esse rapaz. Vamos voltar. Só um minuto. Tá bom pra você essa, roubado? Vai ser essa. Agora vamos lá. Sem interrupções, por favor. Não, o banner que eu vi é de uma comunidade aqui, religiosa. Adoro. E é um pouco perturbadora. Por quê? Porque tem um padre de braços abertos e a seguinte mensagem. Mas basta a foto que... do padre mesmo ou um padre genérico? Um padre... É um padre, tá? Mas ele tá desenhado... Não é o padre atual da comunidade. Tá. Mas é a seguinte mensagem. Basta que sejais jovens para que eu vos ame. Vende a minhas criancinhas. Perturbador, cara. É, perturbador. Francisco não curtiu isso, cara. Não. Eu vou pedir, por favor, Gabriel, pra você ter um pouco mais de tato, porque isso ainda traumatiza o Wesley Zoff ainda. Já que estamos falando de banners de igreja, eu vou falar um que sempre me perturba, já devo ter falado aqui. É uma. Não, é uma comunidade religiosa que fala que esta é a igreja de Jesus Cristo dos Santos. Uai. E dá a impressão que dos Santos é um nome, é um sobrenome de Jesus. Que foi meio que os caras que meio que ele não curtia porque era muito comum, né? Então, literalmente um caminhoneiro. O Jesus dos Santos, não, Jesus Cristo, por favor. Os Santos eu não uso muito, tá? Foi Jesus B, né? Jesus B. Era uma reencarnação de Jesus, né? Jesus Cristo Silva, né? Então, eu sempre quando passo na frente desses templos religiosos, que é uma franquia, né? Essa religião é uma franquia. Uma franquia. Tá no mundo todo. Sempre quando eu vejo. Igual a borracharia Dois Irmãos, é uma franquia. Né? Padaria Três Irmãos, né? Aí vai. Padaria Pão de Mel, ixi, é tudo. Padaria, nome do bairro, né? Então vamos para esse episódio. Esse episódio já está excelente, com piadas de chupação de cu e zoadas e religiões. Estamos bem, mas não é para isso que viemos falar aqui. A gente veio tratar de um assunto sério. E você, com a sua voz de chupador de cu asmático, Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é choromodelismo. Choromodelismo, Gabriel Asmar! Tem gente aí que é burra no chat falando que não tá entendendo, mas é que hoje uma indicação de tema vindo diretamente de cafeína do papo delas falou que eu adoraria ouvir o Chorume falar sobre moda. Então hoje, esse é o tema, falaremos sobre moda, daremos os nossos pitaquinhos, os nossos 2 centavos aí, falaremos o que a gente gosta da moda, o que a gente gostaria da moda, o que a gente não gosta da moda. O que você deve usar, o que você não deve usar, porque olha só essa live, olha só aí, rapaz, essa genética, olha só esse pitagórico esqueleto aqui de participantes, rapaz. Obviamente todos entendem de moda. Então vamos para esse episódio falar de modas do Chorume Modelismo. Sobe a música, mas pra gente dançar loucamente. Puta merda, já começou 42 minutos, um recorde. Muito bem, rapaz. Os fãs estavam pedindo a minha tirada de camisa, assim. Eles ninguém não pediu. Não pediram ninguém. No chat, mas eu sei que ninguém pediu no chat. Então vamos começar aí esse episódio falando sobre moda, esse episódio maravilhoso. Aí eu começaria pelo Wesley Zop, rapaz, mas o Wesley Zop vai falar: ai, não está mais na moda o machismo. Ai, não está mais na moda o racismo. Ai, desculpa por ser homem. Vai fazer essas palhaçadas dele. Essas bichices dele aí. Mas a gente vai ficar 20 minutos envergonhado. Então eu já vou pular o Wesley Zop. E aí vamos aí para o nosso querido Chiquinho Scarpa Ives aí. O cara que é jovem, ele tem a voz jovem desse podcast, né? Ele tem aí seus 18 anos completos daqui 3 anos, então aí já é maior de idade. Então, Ives aí, como que é o mundo da moda? Defina pra gente o que é moda, o que é moda? Eu diria que moda é o estilo de vida. Gostei. Eu tenho uma definição. Não diga mais nada. Eu tenho uma definição bonita aqui que aprendi com o Gabriel Asbar. Aprendi antes de começar essa live. A gente já tava aqui, nós três, e eu aprendi que moda é aquela roupa que você usa pra esconder sua cara feia. Pra desviar a atenção da sua cara feia. E aí você coloca uma moda ali pra todo mundo olhar sua roupa e não olhar suas quatro papadas igual o Anderson negou aqui. Todo mundo observou a camisa florida, mas não viu que parece que tem dois sacos aí escrotais embaixo da papada dele. Ninguém percebeu isso, Anderson. É músculo, músculo de fruteiro. Você tá de parabéns. Isso é músculo da garganta. Mas, Ives, é verdade. Diga lá, o que você quer começar falando sobre moda? Você quer falar uma coisa que você gosta de usar, uma coisa que você acha inadmissível usar? O que, que você quer? Dá a letra aí, irmão. Eu tava num fórum da internet ontem fazendo uma pesquisa sobre isso e tal, o que a galera tava querendo dicas, né? E eu percebi que muita gente não sabe usar calcinha fio dental. Eu sou um exemplo disso, viu? Fica com a minha bola dividida aqui, eu não gosto muito. Eu não tenho esse problema. A minha pega na espinha, A do Douglas foi o que causou a espinha, né, do Ganso. Eu não vou passar mais manteiga na fio dental pra entrar direito. Aí acumula um sebo ali junto com manteiga no riacho. No riacho seco ali, rapaz. O sebo do sebá. O fio cheiroso ali. Então, por quê? Você já... Vamos dizer, hipoteticamente, que você já saiu com inúmeras meninas, né? Apesar de que a gente sabe que foi duas e uma você tava sendo talarico. Tá. Não, foi duas, mas é porque ela tinha mudado um pouco a aparência, na verdade. Já dá pra considerar outra pessoa. Dava pra considerar. Ela falou que tava se reinventando, então era outra pessoa pra mim. Igual, o Anderson Negão já saiu com duas garotas, né? Mas é que ele beijou ela aqui no Paraná e depois lá no Rio Grande do Sul. Então, se mudou de estado, já é. É outra coisa. Mas essa dica, ela não é para mulheres. Eu não tô aqui pra dizer o que as mulheres devem fazer. Entendeu? Você não é um mansplainer. Eu não vou fazer um mansplainer. Eu vou falar isso pra pessoas como o Zop. Você viu ele falando, né? Ah, eu não uso fio dental porque divide minhas bolas. É porque tá usando errado. Tá entendendo? Ele é ao contrário, né? E isso vai, inclusive, te ajudar nas suas reuniões, quando você estiver entediado. A maneira certa de você usar uma calcinha fio dental é você pega ela e passa a lateral das bolas aqui e joga as bolas para um bolso. Então você não vai dividir time, você vai colocar o time todo do mesmo lado. Joga um time para um lado e o outro time para o outro, ou seja, bola para um lado, taco para o outro. É beisebol, você joga beisebol. Exato. Não é Betts, que tem bola e taco junto. Não é bilhar, né? Você separa, pô. Tem bola, taco e buraco no mesmo jogo, né? Talvez eu tenha sido um autodidata por motivos físicos. Sim. Por questão de equilíbrio também. Né? Não tem pra que dividir uma coisa que já é solo. O seu pode ser beisebol, né? Sim. Todo mundo sabe que órgãos é elementos, é números naturais, né, rapaz? Não tem meio órgão e não tem órgão negativo, né? Então, exato. Divisão de números inteiros. Não, naturais, perdão. Naturais. Então, boa dica, Ives, aí, pra quem vai usar uma bela... Uma calcinha fio dental. Agora, Ives, você que, pelo jeito, é entendido no assunto... E aí vamos supor que tem alguém do Chorume que faz um belo cross-dressing e faz um show de quinta-feira às 10 da noite, né? Supondo! E tá cobrando R$25 a entrada, né? Isso, e você se senta à mesa, né, para assistir com os demais integrantes do Chorume, um substituto, né? Para prestar uma homenagem. Exato. E você vê, né, que esse integrante hipoteticamente careca, né, e ele, além de que não sabia usar o fio dental direito, não conseguia esconder a neca adequadamente. Então você ia lá querendo ver aquele belo show, né, você queria ver o Michael Jordan das cross-dressing ali, só que tem aquela neca que fica, sabe quando mostra o meio do salame ali, você fica a barriga da mortadela, sabe quando fica a barriga da mortadela aparecendo? Como que é uma boa dica para esconder a neca? E aí não pode fazer a divisão. Aí é igual o Zop falou, é bilhar, é bola, é taco bola, e buraco, tá tudo junto. Como que faz aí? Cara, uma boa dica seria usar uma vestimenta com bolso interno. E aí você poderia esconder essa neca que sobra. Oh. Mas uma dúvida, supondo que a próxima atração, que esse suposto integrante faria, é com uma saia de colegial, onde não tem bolso. Exato, ele já tá com aqueles maiôzinhos, sabe? A opção dele é puxar tudo pra trás ali, ó. E ele tem medo de ficar puxando pra trás, entendeu? Eu vou supondo. É uma fita que usa, Ives, assim, qualquer fita, um... Cara, você puxou pra trás, né? Esquentado, como que é? Puxa! Esquentado, né? Nunca mais tira. Esse macacãozinho, ele tem bolso? Ele tem... Que macacão, filho da puta? Quem falou? Maior. Macacão, bicho! Maior! Puta cara burro, bicho! Esse maiorzinho, ele tem botão? O botão de quem tá usando só. É um belo botão. Botão assim, é um botão depilado, é isso que você quer saber? É um botão depilado. Depilado com, mas aí, com cera de abelha. Eu vou ter que intervir um pouco, que talvez ele não tenha entendido que, na verdade, o que importa não é a roupa que tá por cima, mas o fio dental que o cara tá usando. Eu não quero ver o salame, entendeu? É isso. É porque tem uma hora. Tem uma Igual quando você vai ver o mágico e aparece as orelhas do coelho saindo da cartola, assim, entendeu? Entenda assim, não adianta o cara esconder com o jalequinho dele. Porra, você não quer ver ele dentro da cartola, não? É isso. Tem uma hora que tem uma coreografia, supondo que tivesse uma coreografia da Chun-Li de perna pra cima ali. Ele e não hipoteticamente chama Chun-Li gorda. Chun-Li da quimioterapia gorda, é isso. Na verdade, eu imagino, hipotético. Agora com vocês, o giro da Chun-Li gorda. Na verdade. Chun-Li obeso, vou falar a verdade. A gente tinha colocado em contrato show da Chucali. Existe um erro ortográfico. Hipoteticamente. Não, entendi. Ó, Dani Almeida falou uma coisa bonita no chat. Devia ter chamado a Pablo Vittar para ensinar a esconder a neca. É verdade, rapaz. Mas e o tesão incontrolável de ter a Pablo aqui com a gente? Ives não sabe nada de esconder neca, nunca precisou. Só usa calcinha aí, pelo jeito, para suas atividades de ciclista. Precisou fazer um show hipotético. Suíço. A técnica do suíço, porra. Qual é a técnica do suíço? A teca, ir a para os Alpes, suíço, os órgãos congelar e acabou. Não, a ideia é o frio em pouco. Pega. Tem que ser um fio dental maior para sobrar barbante ali, aí você envolve igual um provolone. Você enrola. É uma boa dica. Eu tava pensando em algo usando uma liga de pamonha e tal. Faz aquele laço de rabiola de pipa. Isso. Mas vamos dizer. Wesley Zop está respondendo a questão. Hipoteticamente, vamos testar ela. Vamos dizer que o performista tenha medo de uma necrose. Vamos dizer. Não há espaço para medo na arte. Tudo pela arte. É verdade. Muito bem. Marcou infarto até lá. Agora que Ives já ensinou a melhor maneira de se usar um fio dental e Gabriel Asbar aí mostrou a melhor maneira de esconder a neca usando um fio dental. Parabéns. Wesley Zop aí. O que você acha que tá fora de moda? O que você acha que é bom estar na moda? O que você não aceita? Fala aí, manda a voz, solta a voz, meu querido. Muito bem. Nessa semana que a gente decidiu que ia ter esse tema, porque a gente faz a coisa bem antecipada, a gente se prepara, bom, pesquisa. Né, qual outro? Exato. E daí eu fiz uma reunião com Ronaldo Esper e Sérgio Chulapa, e a gente se encontrou de modo sem aglomeração, tomando uma caipifruta, enquanto a gente estava falando sobre modas. Na sauna ali. Vou falar que estava na sauna, mas para a gente poder se vestir mais rápido, se despir e vestir. Então, daí a gente pensou o seguinte, vê se vocês concordam, vê se vocês estão... como eu vou falar assim, nos aprovam nessa decisão que a gente tomou, que talvez vai lançar em 2022. Muita gente trabalhando home office, muita gente não podendo sair. Então, a moda em si, hoje, pode ser um pijama. Pijaminha. E se você pensar, não vou falar o pijama do Ives, que ele mandou a foto, que é um unicórnio, e... de moletom, me parece que é um pouco... Parece que fede, mas não nesse caso. Não é exatamente o dele. É um unicórnio plantando bananeira, né? As pernas são os braços, aí tem a cabeça ali na região da cintura. E depois o chifre no toba, né? É mais ou menos isso. Até parece que é um cavalo no começo, né? Porque o chifre tá bem fundo, tá cravado. Eu fiquei meio incomodado na hora que eu vi aquilo, mas é uma vez por ignorância. Como o chifre é negativo, é um anticórnio, né? Não é um É. Daí eu achei que era um antacórdio, porque parecia um chifre de anta, né? Um chifre de anta enfiado. Um chifre de anta, né? Um puta chifre de anta ali dentro. A anta, que é o animal mais chifrudo que tem. Né? Um belo chifre de anta. E daí, se vocês pensarem... A mulher, ela fica mais sexy quando ela está vestindo alguma coisa confortável. Então, se as mulheres começarem a andar de pijama... Não uma armadura ruas... medieval, você não acha uma mulher sexy na armadura medieval? Na burca, um burca eu também acho sexy, porque dá a impressão que só tem uma peça. Então aquela parece roupa, fácil acesso, parece. Você não acha as mulheres... Olha o argumento de estuprador aí. Não, de estuprador. Com consentimento dela. Consentimento. Uma burca tem fácil acesso, mano. Uma armadura medieval, 70 peças pra tirar. Exato. Com o risco de ser cortado ainda. É perigosíssimo. As mulheres que trabalham no esquadrão antibomba, cara, que cara mais patife. Astronautas, eu não gosto de astronautas. Astronautas, pô. Isso que vai ser a explosão da moda, cara. Então tá. Então eu quero fazer com que pijamas sejam aceitos para você andar na rua, estar tranquilo no shopping, com isso. No shopping, pode ir no shopping. Pra ir onde quiser, eles. Pra ir onde quiser. Você acha que pijamas, então, é a nova... Pijamas são sexy. Pijamas serão... Foi isso que eu falei. Pijamas serão a nova roupa de academia. Da onde quiser. Não, você não entendeu. Não, hoje, ele é burro, Gabriel Asbar. Você tem que partir desse princípio. Não, eu vou desenhar. Não pode esquecer disso. Antigamente, não sei se você entende isso, mas. Antigamente. Antigamente, provavelmente eu entendo. Rápido na explicação. Mas Aline Salame, o Zop passando mais vergonha que o Gabigol sendo preso pelo Frota. Porra, nem sabia disso. Foi preso pelo Frota, essa porra. Preciso continuar a explicação? Continua explicando aí. Continua, senão ele não dorme à noite. Senão não vou entender. Antigamente, as roupas usadas para praticar exercício eram normalmente vistas apenas em academias. Para praticar exercício. Exato. Foi difundida como você está querendo fazer com os pijamas e agora ela é vista em todos os lugares. Exatamente isso, Gabriel. Exato. Quer ver noivas vestindo pijamas para casar. Quero ver pessoas com roupas confortáveis. Velhas sendo enterradas com pijamas. Exato. Quero que elas sejam enterradas com roupas astronautas confortáveis. Astronautas de pijamas. Astronautas com roupas confortáveis. Astronautas só usam roupa de astronauta. Mas embaixo pode ter um pijama. Você acredita que só o que vai virar tendência é esse pijama de anticórnio? Ou todos os pijamas? Não! Eu falei que o do anticórnio é um que eu não achei sexy quando você mandou a foto, mas... Temos algumas perguntas aí, né? Que gerou várias dúvidas, talvez porque... Imagina que sim. A sua explicação foi merda. Mas... Eu acho que não. Tá, isso foi a ata da nossa reunião. Então... Leandro Lopes perguntou, hoje o pijama tem que combinar com a máscara? É claro que não. Para estar na moda. Uma que a máscara não combina com nada. Então, você esteja à vontade. Põe um pedaço de lençol na cara, tá bom, máscara, mas... como queira, cara. Mesmo porque, às vezes, vamos dizer, se o pijama tem duas peças, vai, vamos dizer, a parte de cima e a de baixo, normalmente elas já não combinam. Estamos falando num pijama decente, né? Não o pijama que a dona Cida usa, que é camisola transparente, né? Isso aí, não teria problema também, mas não com a minha mãe, né? Com outras pessoas. Talvez eu ache problema por ter visto ela, mas tudo bem. Não sei se aquele cinto de renda lá, de peça única, é um bom pijama. Eu não gosto de julgar, mas acho que aquilo ali não está confortável. Ela coloca um protetor de orelhas e fala que está de pijama. Mas com a agilidade que ela se move, parece que ela está bem confortável. Cara, mas é Pilates isso. Os movimentos que ela faz, a abertura de perna, parece que tá todo mundo confortável. Ainda mais quando você rouba a bolsa dela. Ainda mais quando ela prende com as nádegas, um botão de rosa, entrega pra pessoa que tá assistindo. Fica bonito. Dani Almeida aqui falou: já fui pra faculdade de pijama e foi top após. É isso, porra! Não, mas também aí é uma. Dani tá. É trote. Tá confundindo as coisas, porque ela foi na época de faculdade, isso há uns 20 anos atrás, na época que era a pessoa estava no auge da beleza, você vai de pijama, todo mundo acha top mesmo. Agora, era uma turma de maconheiro, de pijaminha na faculdade. Rapaz, vai ser aceito? Pijaminha de pano. Assim. Cara, às vezes a gente tem que pagar o preço de ver certas pessoas de pijama para ver outras pessoas sexy de pijama. É um preço a se pagar, Ganso. Não sei, pra mim Hitler começou com essa conversinha aí, vamos lançar uma moda, colocar a galera de pijama aqui e aí, pijama listrado, todo mundo feliz, né? O cara um grita, hora do banheiraço, vai todo mundo feliz, e aí? Todo mundo dá aquele gás, né? Dá aquele gás, vamos lá, gente. Uau! Precisa levar sabonete? Não precisa. Vai ser produzido lá. Uau! Peça do pijama. Mas Gabriel Asbar, que pelo jeito é o único que entende aqui, Leandro Lopes fez uma observação importante, inteligentíssima aí. Não é à toa que ele é gostoso, né? Máscara é um lance agora. Máscara tá na moda. Máscara tá na moda. Agora, pessoal. Virou tendência. Os sites lançaram máscaras aí. Tem máscara de R$70, porque tem o Mickey desenhado, né? Os personagens. Em breve na loja do Chorume, com máscara, com pequenos pênis desenhados. Uma rola entrando na tua boca. Assim. Em breve, virou modinha, né? Uma pessoa 100% de saco de lixo reciclado. É, então. Então não tem como dar errado. As máscaras aí estão na moda. Vocês, ao saírem de casa, pensam, ó, vou vestir essa máscara porque tá combinando com a minha roupa, ou vou vestir essa máscara porque é mais confortável, ou vou vestir essa máscara porque não prende minhas belas orelhas de panda. Qual é o... Eu acho, antes de responder a sua pergunta, eu acho que como tá sendo uma nova tendência aí, porque basicamente você tem roupas diferentes para ocasiões diferentes. Acho que o nicho, o próximo nicho a ser explorado vai ser esse tipo de diferenciação com as máscaras. Então você vai ter uma máscara formal, uma máscara de banho, uma máscara para... máscara com gravata. Exato. Uma camisa com um capuz na frente, que daí você usa de máscara. Você acha que vai ter curso de etiqueta sobre qual máscara usar, em qual ocasião usar? É isso que eu tô falando. Você pode investir essa é uma boa área. De sua máscara de forma bonita, entendeu? Ou vai comprar um botijão de gás, vai vir uma máscara junto? Pode ser. Pode ser, pode ser. Você tem uma máscara listrada para lembrar o Holocausto. Sim. Wesley Zop, a gente não faz piadas com o Holocausto aqui, já falei para você. Ah, é verdade. Era com holofotes, né? Mas deu no corretor lá. Ele gosta desse tipo de piada. Gosta de derrubar sites, perfis em Facebook. É. Mas, por exemplo, antigamente, roupa de criança. Você manja de roupa de criança, Ganso? Uso até hoje. Então, não, pera. Não. Normalmente, o conjunto clássico era o quê? Uma camisetinha, um shortinho, ou uma camisetinha, uma sainha, uma camisetinha, uma calça. Agora, uma sandalinha. Agora, o conjunto clássico vai ser uma camisetinha e uma máscara. Muito mais barato de produzir. É verdade, né? Já tem aquela camiseta peitoral do Hulk e a máscara isso, com a boca com a cara do Hulk. Porra, isso é louco. E um shortinho roxo. Não, é do Hulk. E o fio dental do Hulk, qual que usa. Mas entendi, Gabriel Osmar, faz sentido agora. Agora a tendência é isso, combinar as coisas. Porque a gente passou daquele processo artesanal. No começo era muito artesanal as máscaras, né? Sim. O pessoal cortando lençol velho, cueca velha para fazer de máscara. Então era o pano que tinha. Aí que até hoje parece. Então, era o pano que tinha. Agora o pessoal já tá, depois de um ano de pandemia, o pessoal já está rato de pandemia. Então, já vai pra academia com a roupa de academia, aqueles top. E que brilha no escuro, lá neon, já põe uma mascarinha neon também, entendeu? E tem que ser aquela de neoprene, porra. Se for de tecido, não combina, não faz sentido. É, claro, tem que ser um negócio. Negócio mesmo. Material. Usa uma calçazinha roxa, blusa amarela, a máscarazinha você vende roxa pra dar essa quebra de paradigma entre as roupas, entendeu? Paradigma? Um lance mais equilátero, né? Entendi. Entendi. Uma coisa hemisférica, né? Algo mais Bukowski. Mas tá, já falamos desse termo de máscara, ia perguntar para Anderson Negão a máscara que ele anda usando. Que máscara você anda usando, Anderson Negão? Como eu que uso é? Uma antiviral. Você pega que sai. Antiviral. Antiviral, mas é de pano. É a ideia, né? É de pano. 3M Master Blaster de R$20.000 a máscara. É 20 mil reais, mas não é essa daí, não. Ah, é? De pano? Capa de guarda-chuva? Capa de guarda-chuva? É exatamente isso. Exatamente isso. Entendi. Por isso que aquele guarda-chuva tá tudo sem capa lá atrás. É preta ou... É preta com azul. Tem toques de azul. Zebrada de azul. Nuances de azul. Exato. A gente chama de listrada, né? Mas tá, toques de azul. Pra combinar com seus mamilos que no calor ficam roxos, é isso? Exato. Eu queria fazer uma ressalva aqui que Anderson Negão não soltou todo o seu potencial descritivo. É verdade. Porque todos sabem que tudo que envolve moda não pode ser descrito simplesmente como azul. Não, tem que ter alguma coisa. Então, não, é, É azul céu profundo. Sim, é verdade. Azul céu de pai. Azul céu de pai. O azul céu profundo que estava em evidência em 76 e agora volta com tudo, né? Exato, todo mundo sabe. Tem que saber verdade. Falar, né? Não, é verdade. É verdade. Mas, então, Gabriel Asbar, agora que já tocamos no assunto máscaras, o que mais você trouxe aí pra gente? Cara, eu trouxe uma dica assim, imprescindível para pessoas que querem usar um item de moda que é muito, muito criticado. É muito criticado. É muito criticado. Na esfera planetária. Exato. Mas essa por quê? Essa touca do Wesley Zop que ele tá usando? Essa não, touca? Não. Porque as essa pessoas... Essa touca aqui é sacrificada por vagabundo. A touca afrodisíaca dele. Uma puta mal paga que reclama. Tudo bem, mas continua aí. Porque às vezes a pessoa escolhe errado qual usar. Entendeu? Então, é tipo assim, vamos dizer, porra, sei lá. Estávamos falando de máscara. Ah, não, eu quero usar máscara, mas eu vou usar uma máscara, aquela máscara de enfiar na cabeça de monstro. Não, porra, não é essa máscara que você tem que usar. Tá não, errado. Sentido. Tá bem a máscara. O Zop que reaproveita a máscara que ele usou lá na época da peste negra, você acha que é aceitável usar isso ainda? Ah, não sei. Não sei. Eu lavei, Gabriel. talvez. Mas olha... Esse item vai causar polêmica quando eu anunciar. Mas estamos falando de bonés. Olha aí. Tem que saber usar, concordo. Bonés é um assunto polêmico na moda. Se você usa errado, fica feio. Se você usa errado, te causa calvície. É verdade. As pessoas vão falar, olha que cara idiota de boné. Peraí, Gabriel Azar, queria perguntar um negócio pra você. Você falou... Se você usa errado, fica feio? Ou você falou, se você usa errado, fica feio? Eu acho que não sei o que você falou. Essa que é a dica. Existe apenas uma opção para não ser errado e ficar feio. Uma opção que vamos será ver aceita se é a mesma que eu acho. Vamos ver se é isso aqui. Uma opção que será aceita em teatros. O cara pode até ir num casamento, entendeu? É aquele item, veio ao mundo para ser usado só dessa forma, que seria o quê? Um boné vermelho da Ferrari. Achei que ele ia falar uma bela cartola. É o único boné aceitável pela sociedade, cara. O único. Oh, Gabriel Asbar, eu tenho um complemento aí. Ok. Eu tenho um complemento, vou partir em defesa aí do nosso querido Wesley Zop, que eu não gosto de ver ele. Ele tava falando ele de chorando. Só existe uma opção para você usar boné e você ficar menos ridículo. Não, boné. Só existe uma. Gosto da sinceridade. É você ser careca. Boné é um acessório para carecas, entendeu? Então, ninguém quer ver aquela careca reluzente, cebosa, no meio do teatro, né? Então, o que a pessoa fala? Põe um boné, pelo amor de Deus. Então, aquilo ali meio que equilibra o albedo da situação, entendeu? Então, o boné é para isso, para pessoas carecas ou pessoas que estão se candidatando ao carequismo aí, e por aí vai. Tanto é que a relação boné e capilaridade está diretamente ligada de forma proporcional. Então, inclusive, as pessoas que querem usar boné no futuro usam hoje para ficar careca e depois poder ter esse aval de usar boné. Exato. Mas usa errado porque não é vermelho da Ferrari. É uma retroalimentação. É igual, tipo, aquecimento global mata a vegetação e a morte da vegetação aumenta o aquecimento global. Mesma coisa. O aquecimento do couro cabeludo. O aquecimento cabeçal gera É, gera burrice que alimenta o uso do boné. Então, aí eu falo, pisca, eu não quero ficar careca, mas eu tô ficando careca, mas não quero mostrar minha careca, eu vou pôr um bonézinho. E aí, ó. Que eu vi revela que é careca. Exato. Quando você fala bonés, você tá englobando outros itens de chapelaria, como boinas, toucas. Importantíssima todas, questão, né? Todas elas têm que ser vermelhas com o símbolo da Ferrari, ou você acha que só o boné tem que ficar? Para responder a sua pergunta, quando a gente te chama... Imagina uma boina. Imagina um cara com um chapéu de palha na China. Vermelho. Imagina o Peaky Blinder lá com uma boina vermelha por cima da Ferrari. Pô, tendência. Sim, claro. Por favor, Gabriel, você é capaz de responder aí essa dúvida? Não, eu acho que assim, por exemplo, quando a gente fala boné é boné. Certo? Você não falou calcinha fio dental pra falar de cueca. Ninguém interpretou como cueca boxe, né? Ai, serve pra cueca boxe também. É verdade, Gabriel. Então eu acho que tá respondido essa pergunta. E por que aí? A resposta dele é interpretação de texto. É isso. E por que também, né, Gabriel Asbar? O boné é usado por carecas. Aí é tudo bem. Mas os outros. As outras coberturas cabeçais depende muito da profissão da pessoa, né? Então, capacetes, pilotos, boinas, jornaleiros e jogadores de bilhar profissional, cartolas, bancários. Não, mas a boina também pode ser para pintor amador, viu? Quem está em dúvida se ele vai pintar quadros ou paredes. Não, mas todos eles de forma amadora, senão não pode usar boina. Entendeu? Então aí vai, depende do uniforme da empresa, depende de tudo. Agora, trabalho rural, você tem que pôr um chapéu de palha. Mas não queimar as orelhas, porra. Trabalho na pecuária, chapéu de cowboy, né? Então por aí vai. Se você é mexicano, trabalha na granja, um sombreiro na rua. Isso. Trabalha na granja, tem que ter um porta-ovo. Mágico Cartola. Cartola. Exato. Já viu o mágico de boné? Já viu o mágico? O Cartola, um Cartola também usava uma cartola, mas aí tá com uma gravada. Mas o Cartola cantor, aí usava boina, porque... Ah, não, aí é boina. Aí é porque você não tem mas Cartola, imagina o Cartola cantou boina vermelha com o símbolo da Ferrari. Não tem sentido. É que naquela época era só foto em preto e branco também, então pode ser até que ele usasse uma boina vermelha com o símbolo da Ferrari. E na época a Ferrari era ponze cinza, né? Então varia. Mas obrigado aí pela contribuição, Gabriel Asbar aí. Bonés vermelhos e pra quem é careca? Se não, é ridículo. Aliás, agradeço. Se não, é muito ridículo. Tá? Não demais, é só menos ridículo possível. Né? Ok. E você, Anderson Negão, o que você trouxe aí para dar os seus 2 centavos de moda, cara? Cara, uma coisa que não tá na moda, mas deveria estar, cara. Eu só vi isso daí na moda nas cachoeiras de Pouso Alegre. Tendência em 87. Pelo jeito você tá falando daquele catálogo de Pouso Alegre de 87. Não, você tá falando de 2017. Ele tá falando 2017. Aquele catálogo que vinha na poltrona do avião da Varig, né? Pode ser. Pra você ter um Pouso Alegre, né? Ele se tranquiliza, fala tudo o que acontece quando tá aterrissando. Então, falando um pouquinho de moda aquática, o que eu trago aqui pra vocês é o Mankini. É óbvio. Mankini, cara. Mankini, eternizado em Borá, né? Borá 1, né? Já tinha aquele belo Mankini do Borá. Não precisa ser só aquele, tá? Tem alguns mais confortáveis. Inclusive, é um ótimo modelo para você esconder a NECA. Então, o Anderson Negão, então, é um propagador da moda menkine, é isso? Não, não, quem usa propaga, cara. Eu nunca vi vocês usando, exceto o Zop aqui, e o Zop gosta. Eu tenho menkines. É que eu não sou muito da via aquática, né? Então, por isso, eu não vou muito. Mas o seu apelido é Ganso, né? Tá. É verdade. E daí? Ganso, fã da via aquática também. Também. Também. Não apenas. Não, então, apenas. Você gosta de um menkine. Você poderia, para aquele ouvinte ignorante, né, explicar o que é um menkine e que situações usar, né? Quando você... Gabriel e Ganso já usaram menkines também. Quando você opta, não, né? Não, quando você opta por usar sunga, menkine ou a heteronormatividade, que é um calção. Quanto que você... Cara, sempre uso menkines. É isso. É isso. Não tenho, não tenho o que escolher. É menkine, porra. Mas o que você que é isso? Explica aí pro ouvinte. Bom, vamos dizer que existem maiôs femininos e maiôs masculinos. Que vocês viram lá, o Phelps usando, essas galera louca aí. O menkine consiste numa peça muito, mas muito parecida com o maiô feminino, mas só parece. A não ser pelo volume que fica na área genital, né? A não ser o volume que fica na área genital, que aperta suas bolas, mas é um aperto gostoso, né? Aquilo que você sente assim. É aquela dorzinha. Peraí, alguém que tá te vestindo? Alguém que tá te vestindo? Um aperto gostoso nas bolas. É exato. Alguém te ajudou a vestir? Essa é a questão. Menkine, você não veste sozinho. Alguém tem que te ajudar. Não tem como vestir sozinho, é isso. É impossível. É a vaca, né? A vaca. Exato, e você sente aquela dorzinha que vai aumentando e diminuindo conforme você mexe as bolas. Aí às vezes você passa na lombada, dá aquela pegada. E isso é bem, né, na lombada. Subir de nível, você já... Você dá aquela engastalhada na divisão das bolas ali, né? Pega na espinha. Ali. O que acontece... Isso daí faz manter sua rola aquecida e você não terá testão testicular. Jamais. Ele livra você ali, da torção. Exato. Então, qual a dica? Essa é a dica. É a dica. Use menkines. Menkines, porra. Claro. O problema, né, é que é descartável, né? Porque pra tirar tem que ser na tesoura. porque tá... Se misturou na epiderme do rapaz. Ali, né? Só tira com cirurgia, né? Pô, não tira. Não tira. Deixa lá. Vê o menkine e o bisturi, que é pra você tirar ali na cirúrgica. Né? Como o Ganso falou que vão lançar máscaras de banho, você acha que existe um kit apropriado de menkine com máscara para pessoa? Eu falei de máscara de banho. Máscara de banho. que é isso, cara? Eu falei disso, pô. Eu chamo de snorkel. Máscara de banho. Quem falou de máscara de banho aqui? O engraçado é que ele manda assim, ó. Ah, o Douglas que trouxe, que é máscara de banho. Ele dá um crédito pra aparecer verídico. Presta atenção no que eu falo, porra. Pra aparecer verídico. Não, mas tá. Faz sua pergunta aí, mas não cita meu nome nessas merdas que você vai falar, não. Isso aqui é uma máscara de banho. Uma máscara de banho combinando com menkine. É isso que eu tô entendendo. Você acha que é possível? Olha a reprovação do Negão. Puta, no olhar. Pariu. Olha o olhar. Tem coisa que a gente nem responde. Não. É verdade. Então, menkines estão voltando aí, já estão nos cartões. Já deveria ter voltado, aí. Já deveria estar em todas as praias do Brasil. Denzel Washington vai sair desfilando no menkine. Pensou. John Krasinski, rapaz. Porra. Jacques Leclerc e por aí vai. Gostei, Anderson Negão. Não, vai pegar. E aí, já que estamos falando da moda banhística, né, que eu já falei que não sou tão... Ainda... É, não sou do meio aquático, né? Até quando eu estou numa piscina, num rio, numa praia, eu vou de roupa normal. Vou de calça jeans, e camiseta. Sim, é pra praticar um esporte, é calça jeans e camiseta. Então, pra mim é isso. Agora, a gente sabe, né, que quando você está... Não quer usar um menkine, porque o menkine não é uma roupa popular também, não é uma ainda roupa... Ainda não é. Não, assim, não falo popular no sentido de distribuição, mas eu falo no sentido de preço, né? O menkine é caro, o menkine de qualidade hoje é no mínimo R$726, entendeu? Ah, sim, porque tem que ter aquela lona de circo para conseguir fazer um tamanho adequado. Exato. Fora que você tem que comprar um boliviano junto para te ajudar a vestir, né? Não é necessário, você pode ter amizades que passam manteiga no seu corpo Então, muitas vezes, aquele cara mais pobre, que mora em Samambaia, e aí tá querendo curtir uma praia lá no litoral brasileiro... Um banho de bacia no quintal, banho de bacia no quintal. Ali, o litoral ali tá difícil em Samambaia, né? É que eu acho mais fácil o cara ir pro litoral do que ter água potável saindo da torneira da casa dele, entendeu? Mas tudo bem. Mas quem precisa de água potável? Vamos supor que ele tá num baciaço ali na vizinhança. E aí, ele não sabe o que pôr, né? A sunguinha dele ou um calção. E aí, isso, ele vai ter que basear na sexualidade que ele está se sentindo aquele dia, né? Se ele pensa assim, vou sair hoje, quero fazer amor com o bumbum. Bumbum está guloso. Aí ele opta por uma sunga, todo mundo sabe. Não tem o cu dando bote, né? Sunguinha. Tá com o beliscando, assim. É a sunga. A espinha tá latejando. Agora ele pensa assim, hoje eu quero sair... E faria amor usando o pipi, ou nem faria, né? Que também é uma grande chance. Então ele usa um belo calção aí, um short, alguma coisa aí nesse sentido. Então é uma dica de moda aí. Moda tem a ver com o seu estado emocional interior, com o seu espírito. Sim, aí, da forma que você quer sair de casa. Então é essa dica aí que eu lanço. Tô na praia, final de ano. Acabou Covid, né? Acabou Covid. Aqui a gente Pode aglomerar. Então o que acontece? O cara está, não sei se eu uso sunga, calção ou menkine. A primeira opção, como o Anderson deixou claro, é menkine. Óbvio, é menkine. Certo. Mas às vezes o seu poder aquisitivo não dá conta, então... Aí você escolhe entre as outras duas opções. Fora de moda, sim. Mas que revela o estado emocional. Exato. Vamos para o próximo bloco. Opa, fala de novo. Você acha que só um calção de banho, só um calção tactel, ou a pessoa pode ir de bermuda jeans também para por aí? Pode ir de bermuda jeans. Calção é calção, aí não importa o material. Isso, então. acima da metade da coxa é sunga. Abaixo da metade da coxa é calção. Muito bem, voltando a dar nossos 2 centavos sobre moda, sobre modelismo, sobre modelagem aqui. Já aprendemos a usar máscaras combinando, já aprendemos a usar a melhor maneira de usar fio dental, já aprendemos aí quando escolher um menkine, que é sempre. Sim. E o Zop tinha falado alguma coisa que eu nem lembro mais. Pijamas. Pijama, é verdade. Nossa! O coração! Desculpa interromper, mas inclusive ele tá até lançando uma linha de pijamas dele, que a estampa Assim, o ápice da estampa é aquela, depois do Aijão não fez mais nada. Mas Wesley Zop, o que mais você quer contribuir aí? Fala coisas aí agora da moda que você acha que não deve ser mais usado, que tá inadmissível aí, que já deveria ser descartado. Ou fala o que você quiser também. É, finge que você tá falando bom, alguma coisa. Tem essa opção também, né? Fala Benguines, fala Benguines. Cara, copia o Anderson Negão, copia o Anderson Negão. Vai. Eu sou livre igual. Vai. Vai, sua mãe vai ficar orgulhosa. Vai. Que nojento, cara. Que nojento. Cara, hoje em dia existe uma moda, entre aspas, vai? Não que a gente esteja nessa moda. Não. Eu falo a gente aqui, pessoas, vamos dizer, do Gabriel pra cá, que é a barba. Ah, a barba, mas a barba, pra mim, nunca foi moda, foi praticidade, você não ter que fazer a barba. Deixa a barba. Como que você deixa a barba desse jeito? Não raspa a barba. Isso. Deixa crescer. Deixa lá. Agora... É que às vezes a pessoa não tá perguntando pra você como dica, mas ela tá abismada, né? Do tipo, como que você deixa a barba desse jeito? Pelo amor de Deus! Depende muito do tom da pergunta. Tem esse detalhe. Pelo amor de Deus. Quando começa com pelo amor de Deus, ou termina, normalmente é a indignação do espanto. Exato. Mas tem uma moda agora, gourmet, agora de uns tempos para cá, mas que tem todo um tratamento para deixar a barba, ou para ter barba, onde que dá muito mais trabalho do que antes, que era raspar a barba. Então, se não tem barba... Tem pessoa que passa minoxidil na cara. Passa pomada na cara, passa, penteia a barba. Porra, não, caralho. Não tem barba? Fica sem barba, bicho. É isso. Não queira ter barba. Não force a barba. Não force a barba. Pra quê ter barba? Só pra parecer um homem adulto, heteronormativo, cristão e ortodoxo? Não precisa disso, bicho. Não precisa. A barba, né? Muita gente não sabe. A barba é uma função de segundo grau, né? Função de segundo grau positivo. E daí você, então, vai ter um momento alto da parábola, que é quando a sua barba está no nível perfeito, e a partir daquilo é uma ascensão, aliás, perdão, é uma queda da parábola. Ou seja, você deixa a barba para não dar trabalho, e quando chega no ápice, ali, a partir dali, ela só vai dar trabalho. Então você tem que cortar a Bárbara. A barba, perdão. Então você vai... Corta a Bárbara também, porque ela fica criticando. É minha vizinha. Ela fica... Ah, essa Bárbara. Bárbara Lucas. É verdade. Então você. As pessoas que usam a barba por usar a barba, e não porque é uma situação da moda, sabe que chega um momento que você tem que raspar a barba, aparar a barba, porque senão ela fica mais cara que o cabelo. E a barba não pode, em hipótese alguma, ser mais cara que um cabelo, entendeu? Porque aí já é cabelo, não é barba. Aí eu não sei dizer. O Zop teria que raspar a barba, então, porque ela sempre é mais cara que o cabelo. Não, mas ó, o caso do Zop... A partir do momento que dá trabalho. O meu não dá trabalho nenhum. O do Zop é o seguinte, ele consegue lavar tanto a careca quanto a barba com detergente de coco. Entendeu? Exato. A partir do momento que a barba dá mais trabalho do que uma simples lavada com detergente de coco do tipo... Condicionador! Tive que tirar resto de comida, tem que desembaraçar depois que leva aquela gozada na cara. Passou um rastelo. Entendeu? Aí já tá dando mais trabalho. Então aí ele tem que aparar pra ficar semelhante a uma careca. Por quê? Porque o rosto raspado, ele é mais trabalhoso que uma careca. Você tem que ficar raspando ele todo dia, mantendo. Enquanto carecas são só nojentas e não importa o que você faça, as pessoas vão ter nojo de você. A maioria são nojentas, tá? Okay. Entendi. Os americanos são nojentos. Entendeu? Então é isso. Você, como um barber, um homem barber. Você um barber. Que, você tem que, um barber você builder. Tem, isso porque eu falei pra não ser gourmet, né? Você tem que saber a função do segundo grau. Agora você, eu quero ter barba porque meu sonho é ter barba, porque tá na moda ter barba. Tá na moda não. Parecer um mendigo desempregado. Tá na moda, é isso que eu quero. Que entendeu? Moda, né? Então você tem que aí fazer o seu tratamento. Wesley Zop é contra a moda e ele é contra, ele é a favor dos barbers naturais, é isso que eu entendi? Naturais, sem ter que forçar a barra para ter barba, não. Filho. Porque é mais honroso um cara tipo Ives. Ali, ó. Que tem uma barba ridícula. Barba! Não, barba! Que barba! Mas é ridícula! É barba! É medonha! É uma barba cinematográfica. Uma... Parece um cinema. É nojenta! Eu tô com fitas verdes aqui, isso é tudo virtual. É aquele bigodinho piscina, aquele bigodinho... Nossa, cara. Se eu mostrar meu pênis, ele tem mais barba na cabeça. Mas, porra, ele... é claro, né? Põe a cabeça enroscado na uretra do que esse cara tem no rosto. Tudo bem. Mas isso que você tá usando uma peruquinha, você tá usando uma peruquinha peliana também. É mais o rosto o cara usar assim, essa barba feia, ridícula, falhada aí. Concordo. Na quinta série tem mais barba que ele? Sim, mas é mais uma criança rosto. Que toma leite com Nescau, fica com mais bigode que ele. É mais um rosto. Sim. Velho tem mais bigode do que eu. Do que um grande barbão cheio, assim, com o cara passando creme de avelã. Tomadinha, minâncora, passo minâncora na minha lá, tomar no cu. Vem com a tesourinha aqui, né? Fica. Que tesourinha. Não. O cara quer ser um viking. Você acha que o viking passava pomada? O cara quer ser lenhador. Ah, eu sou lenhador. Que lenhador? Acho que não, nunca viking pegou um machado na mão. Viking cara. Muito bem. Então, Anderson, para de passar creme na cara pra tentar ter barba, pô. Tá bom. Vai usar um boné vermelho, pô. Claro. Muito bem. Gostei aí, então. Wesley Zop é contra a moda dos barbers. Não force a barra. O barba é um negócio de praticidade. Exato, praticidade. Você deixa a barba porque é prático, você tira a barba porque é prático. E se a natureza já te deixou ridículo como o Ives, que não tem barba, a natureza já te deixou prático. Assim já como, é pra assim, ser assim. É pra ser as pessoas assim. Nascem correndo mais do que as outras, ele já é ridículo. Uma única palavra. Assim. O Gabriel ele tem uma barba fininha ali, ó. Que não cobre a cara toda, porque ele é lindo. Então, a natureza sabe que pode deixar mais exposta a cara dele. É um D'Artagnan. Não, não é que a natureza sabe que deve deixar mais exposta. Que deve deixar, exato. Agora o ganso, eu tenho a barba mais cheia, porque somos ogros e animais. Faço barba até na pálpebra dele, rapaz. Exato. Não, ele com 12 anos já era barbudo. Eu com 12 anos já era barbudo. Com 12 anos mesmo. Pô, na Revolução Industrial também todo mundo era barbudo, pô. Vai se fuder. E aí, filho? É isso. Não, veja bem, só pra fazer um paralelo e as pessoas entenderem como é ridículo esse negócio. Existem pessoas abençoadas que nascem sem o dente do siso. Você acha que esse filho da puta vai implantar a porra de um dente lá no fundo pra doer? É isso. Então, caralho. Eu tenho que ter pra poder tirar e falar quanto que doeu pra tirar. Exatamente. Tem pessoas que nascem... Um creminho na gengiva pra crescer um siso. Pessoas que nascem com o umbigo pra dentro, você acha que o cara vai ficar carregando saco de cimento pra estufar o umbigo, porra? Não vai, cara. Pra depois falar o quanto que ele queria ter o umbigo pra dentro. Ah, era só carregar, caralho. Exatamente. Muito bem, Wesley Zop. Agora concordo com você aí. Finalmente, obrigado. Aí você acordou. 2021. Chegou pra 2021. Virou ano. Virou a casinha. E aí, Gabriel Asbar? Virou anos? Não, peraí, virou anos. Mano, que virou anos, cara? O que, que não, você trouxe? Mas é bom porque o Zop aí já, o Ives já deu uma letra aí pra continuar o tema. Uma coisa que faz muito tempo que não é visto na moda, mas eu acho que seria pertinente, principalmente... Anos Verde da Gisele Arruda, né? Isso. Olha lá, o Anderson foi pegar o pôster que ele tem. Ah lá. Mas era dele com o cu verde, né? Não da Gisele Arruda. Era o pôster da Cida Arruda. Da Geise Arromba. Um belo pôster. Mas principalmente na minha área de atuação profissional. Arquitetônica, seria... você fala? Também, mas construção civil. Mas seriam a volta dos suspensórios. Ah! Mesmo que a pessoa não seja croupier, ela poderia usar. Mesmo. Tá. Porque o croupier, Wesley dos Hobbs, você tem que entender que a profissão dele não é croupier. Entendeu? Ah, ele só não pode jogar. Ele não pode jogar pôquer. Assim, não, ele pode, mas a questão é que ele trabalha de croupier para ter uma renda extra. Ele saiu da construção civil, entendi. Não teve tempo de trocar de roupa e tá lá de croupier. Já tá de croupier ali. Na hora do almoço, na hora ali do truco, o cara só ficava dando as cartas. Então ele falou assim: porra, se é pra dar as cartas de graça aqui, vou lá. Quero ganhar. Claro, pô. Peraí. Gabriel Asbar tem uma pergunta tanto quanto polêmica aqui. Marcos Freitas mandou, quer dizer que o cofrinho vai sair de moda então? Não, né? Não, muito pelo contrário, não. O suspensório nunca foi para segurar as calças, nunca foi esse o objetivo. Olha, até tem um desenho na camiseta do suspensório, assim, só pra ter o visual. Suspensório é só para você segurar ali e parecer que você tá entendendo o que você tá falando. E na hora que tá negociando ali, né? Ah, sim. E tem a ver com o que o Zop falou, porque antes a pessoa podia fazer isso com o bigode, né? A pessoa vai aqui, ó, segurando o bigode, matando tempo, dando o pitaco dela aqui, fingindo que entende de moda. Mas agora as pessoas não conseguem mais ter bigode, entendeu? Olha o Ives tá aí. Tá de máscara, não dá pra fazer bigode. Ainda você tem pode, essa. Você pode ter aqui, ó, um suspensório, você vai segurando ele, punhetando o suspensório e todo mundo vai aí tendo uma noção. Você sabe do assunto. Devido a essa função que você falou, Ganso, de trazer aspecto de sabedoria. Você acha Eu nunca falei isso, arrombado! mas da onde que ele tem essas coisas, amigo? Eu acho que eu falei. Você acha que na construção civil somente o mestre de obras deverá usar o suspensório ou todos em geral? E aí, Gabriel Asbar, você que está no ramo, está no meio. Eu acho que. E tem uma coleção de suspensórios com 220 aí itens, né? Então, acho que vale a pena você falar. Mas eu acho que, na verdade, ele poderia, a gente poderia ter um nível de hierarquia por cores. Então, o cara que tem um suspensório preto, ele é o mestre de obra. Faixa do artes marciais. É o capacete. Exato. Substitui o capacete. Definido pelo suspensório. E o Não, peraí, deixa eu só falar um negócio. O Ives falou outra besteira, todo mundo sabe que quem trabalha em obra não usa capacete. A única pessoa que entra na obra de capacete é quem não trabalha na obra. Então, porque, e não é para se proteger, não. É porque as pessoas que trabalham na obra exigem que ele entre em capacete para saber que ele não é da obra e cometeu o bullying de obra. Exato, ali com ele. Então, às vezes é capacete com uma orelhinha de burro, às vezes é capacete com merda dentro. Então, na de maioria das vezes é um capacetinho branco com selinho do Imetro. Que é o mais humilhante. Então, o servente não vai usar suspensório, né? Porque. Agora eu digo uma coisa, Gabriel Asbar. E se for um suspensório que já vem acoplado uma mochilinha da Barbie dele. Porra, mas daí é o pedreiro, você é o progressista, né? É tendência ou você acha que... Olha, eu acho que um suspensório modular é o futuro. É o futuro. Modular? Daí, mas explica aí, eu não entendi. Porque daí você pode ter uma mochilinha da Barbie que acopla no... Ah, no, acoplado, pode, acoplado. Pode, pô, isso. É maravilhoso. Você pode ter um, sei lá, uma trena que acopla no negócio. Ah, né? Uma vez eu vi um contador de história infantil que ele tinha tipo um avental de lavar louça. E aí ele ia colando os personagens nesse avental conforme o personagem aparecia na história. Então pode ser isso o suspensório modular. Pode. Aí, tudo de velcro, né? É, dá até pra fazer uma máquina voadora. Daí o cara coloca a mochilinha da Barbie, o cara coloca a trena, coloca uma... Aquelas bolsinhas, né, que o pessoal usa, esqueci o nome, assim, aquelas que vai na frente. Pochete. Uma pochetinha, maço de cigarro e por aí vai, entendeu? Exatamente. Gorote. Como que a gente chamou isso? Como a gente chamou isso? Essa ideia genial? É, suspensório modular. Suspensório modular, a gente vende o suspensório e vende os acessórios também. Sim. Entendeu? Às vezes aí uma colher de pedreiro, o cara já põe aqui, um paraquedas para casa ele cair lá em cima da obra. Mas aí tá na mochilinha, né? Já tá na mochilinha. Exato. Um moradão, aí da Ferrari grudado também. Aí a mochilinha da Hot Wheels. Todo mundo. Exato. Um boné do MST, que é vermelho, e daí outras já dá pra encarar. Bahia. Ou já dá pra enganar, entendeu? Então, por aí vai. Gostei, Gabriel Asmar. Suspensórios aí tem que voltar. É verdade, sim. Suspensórios. E aí não vai ser só para as construções civis, né? Vai ser para tudo. Todo mundo vai. Tem que usar sempre, né? Todo mundo vai querer um suspensório. Pra vida. Tivemos uma doação aqui de Murilo Rangel, que falou... Tchelengo, tchelengo. Não, tchelengo, tchelengo. Tchelengo, tchengo. Tchelengo, tchengo, rapaz. Tchelengo, tchengo. Uma bela linguagem leta aqui que ele deve ter usado. Não, eu acho que é o barulho que faz quando você solta o suspensório. Tchelengo, tchengo. Se você acoplou sinos nele, né? Ele vai... Tchelengo, tchengo. Vai fazendo tchelengo, tchengo. Lembrando... Suspensórios para padres, né? Que os caras... Lembrando para a coroinha. Que a volta dos suspensórios com esse novo adereço modular, ele viabiliza a moda que o Zop quer, porque pijamas não tem bolsos, né? Ah, então, é verdade. Então o cara acopla a carteira, o celular no... Isso. Uma máscara reserva, isso, né? No... Isso. Tá certo. Gostei. Uma pantufa. Uma correia de chinela, porque sempre quebra a correia de chinela. Alguns pregos. Então, por aí vai. Facilita, fica bem confortável. Menkine, né? Porque o cara não vai passear de linha, né? Ele vai passear de menkine no meio da cidade, né? Ele vai esperar chegar lá no... Não, eu acho que dependendo do lugar que você tá, tipo, quando ele deu a ideia de Pouso Alegre, parece que você anda de menkine pela cidade mesmo. Ah, é? Porque lá, Pouso Alegre é a capital da moda, né? A Paris, capital brasileira. Do menkine, né? E você, Ives, o que mais você trouxe aí de referente à moda? Eu tenho uma dúvida para você, Ives, que só você pode responder aqui. Só você, que você é jovem. Existe um adereço na moda que também tem uma curva aí de ascendência e descendência, que é regatas. Tá? Eu ia falar disso. Então fale agora então, desculpa. Como eu estava falando que vocês trouxeram o suspensório de volta, né? Uma vez que vocês trouxeram o suspensório de volta, a gente tem que tirar um item que já existe. Isso é a regra básica da vida. Eu acho, então, que as pessoas... É o minimalismo, né? O minimalismo é esse. Tudo que você precisa é menos, cara. Viva com pouco. Já faço minimalismo desde sempre. Tudo que você precisa é menos, é ótimo. A gente pode eliminar aquelas regatas que só servem para cobrir o mamilo, porque o suspensório já faz isso. E aí, quando você fala que viva com menos, a pessoa acha que é pra tirar as mangas das camisas, mas, pelo amor de Deus, não usem camisas regatas, cara. A única maneira permitível de você usar uma blusa regata é se você for criança. Ou estivador. A questão do estivador não é isso, né? Ele usa camisas normais, só que elas rasgam conforme. Ah, exato. Se você for acompanhar o primeiro dia de trabalho do estivador, ele tá com camisa de manga. Ah, sim. A primeira carga que ele pega. Regata. Aí não é uma regata. Entenderam que era regata. Mas então, Ives, vamos lá. Então você pode usar se você é criança. Se você é estivador, mas na verdade acaba sendo um colete, né? Se você for. Se você for o Emerson do crescer. E se você for uma bicha gorda e puta como Careca do Amor que usa regata no auge dos 30 anos? Essas são as únicas maneiras aceitáveis. Eu vou falar. Eu tinha uma concepção que só criança, muito criança, podia usar regata. Bem criança. Até os 10 anos é aceitável o uso de regata, mas sem você ter vontade de socar a criança. Que criança? Ali, ó, na trocação franca. Na mão seca. Uma criança de 12 com regata, você já chega pra trocação franca. Não, ali, aqui, ó. Mão seca, chega na mão seca ali. Aí tá. Esses dias, rapaz, eu ouvi um velho, muito velho, usando regata, e aquilo eu não sei se tava aceitável. Te apinando o quintal. Desculpa, cara. Aquilo me deu uma mistura de asco com prazer, eu não sei se eu aceitei. Um mix de emoções. Então, Ives, eu queria que você comentasse, é aceitável um velho, assim, tipo, 70 anos usando regata, assim, velho gordo, não velho muito magro, não. Magro usando regata. É ridículo em qualquer idade. Agora, velho ali, ó, que tem um recheinho, não precisa ser muito gordo, não, mas, tipo, tem onde pegar. Uma regata coladinha. Aquela, porque ele não vai comprar o tamanho certo, né? Ele fica aquela... Ele nem sabe o tamanho certo. É, ele pegou na caixa de doações do asilo, rapaz, também. Isso era o que eu ia te perguntar, ele era gordo ou se ele era magro? Porque a partir do momento que ele é gordo, ele pode usar essa regata se ela for um número maior para mostrar que ela não esconde a obesidade dele o suficiente, entendeu? Os peitos ficam falando para fora das mangas da regata. Só que não é aquela regata normal, é aquela regata de bodybuilder que vem aqui assim, ó, entendeu? Aí eu tenho que usar. Ele fica parecendo um menkini reduzido até a cintura. Única maneira possível. Então, velhos, muito velhos, ainda é permitido nessa sessão. Se forem gordos. Se forem magros, aí é caixão, né? Aí é caixão. Então espero não ser mais criticado quando eu tiver com meu uniforme de carpi quintal, viu? Aquela regatinha, o shortinho vermelho mostra a bola. Muito bem, e você, Anderson Negão, o que você trouxe aí mais sobre moda? Cara, eu trouxe uma peça. Só um minuto, desliga seu áudio aí, só um minuto, que eu quero ver, falar aqui com o Gabriel Asbar aqui no particular. Será que Anderson Negão vai virar o ano agora? Porque os óbvios... será que vai ser agora? Então vamos voltar lá pro conversa. Eu acho que... O microfone ficou aberto, viu? No Menkini, o batimento deu uma pulsação ali. Vamos ver se. Vamos ver se agora o pau sobe, né? Mas ele começou falando, eu trouxe uma peça, daí já, porra, aí é o consolo dele, quer ver? É quase isso, ele me consola na verdade, bastante. É uma encenação da lista de Schindler que ele faz. Obrigado. Onde ele é todos os personagens. Ei, mas todos eles é só mostrando o pinto, né? Esse aqui é judeu, esse aqui é alemão. Esse daqui... esse daqui é mulher, põe aquela escondida na meca. Ah, então é a pica de Schindler. Qual é a pica de Schindler? Era uma interrogação. Aí fica o questionamento. O Marcos Colucci mandou aqui. É o Ed Murphy de Somalia. É o príncipe de Sumaré. E aí, Arquim? E aí, Arquim? Eu trouxe uma peça bem específica, cara. Olha só. É de Schindler, né? Supondo, eu não tô falando pra você fazer isso. Você vai furar a quarentena, obrigado, em viagens aí. Não faça isso. Não, sei lá, às vezes acontece. Andar de lancha. Não. Isso aí é outra furada. Mas daí nem é moda também, né? Não é. Exato. E é só ser cuzão do caralho, né? Mas sei lá, você tá na sua casa, de repente, você vai parar em Campos de Jordão. Num lugar sem internet em Campos de Jordão. Não, que mais? Teletransporte? Do nada? Do nada você para lá. Pessoal chupando seu cu e os em Campos de Jordão ali. Sei que... E tá na primavera, então, ou seja, não é um friozinho, mas não é aquele frio de matar, é um friozinho gostoso. É ameno. Então você tem uma peça que não pode faltar no seu guarda-roupa, cara. Eu vou até pegá-la aqui. Ah, não. Ele vai pegar o cachecol aqui. Isso é um sample? É uma bosta. Deixa eu ver pronto aqui, espera aí. Pô, tá dando cueca, filha da puta, bicho. Olha só. Uma bela blusa peruana, cara. Ué, mas eu já tava com uma, por que você pegou outra? É. Ah, mas como essa é de pro frio, porra. Aí, ó. Ah, de frio, ó. Tá. Essa aqui entendi. É pro friozinho, cara. Blusa peruana, entendi. É moda desde a época dos Incas, cara. É, isso aqui não pode faltar, não pode faltar. Se você é, e Campos do Jordão é perto do Peru também, né? É perto, pô. É que, na verdade, Jordão é um nome peruano, né? Então, se Campos do Jordão é tudo peruano. Jordão. Se você quer um clima... Não tá num clima ameno ali? Usa essa blusa, que ela não é tão quente, nem tão fria. Ela vai te sustentar. No ponto. Ela vai te sustentar. No ponto. Não, 19 graus. No 19 então graus. Você tá indicando. Exato. Indicação aqui. É isso aqui. Você começou que você com uma cara de bosta, eu achei que você ia reprovar. Não, vou reprovar uma peça dessa. Eu acho que a chave dele não virou ainda, não, hein? Não, uma bela pauta 2020. Gostei. Então você indica uma blusa peruana de manga comprida para momentos da primavera, é isso? Primavera de Campos do Jordão. Toda ocasião. Fala de novo, Ives, perdão. Para toda ocasião usar essa camisa peruana? Mas acabei de falar, caralho. Não, você falou pro frio. Mas pro frio tem ocasiões. Tá. Reuniões, jantares das férias. Qualquer coisa. Isso aqui é... Mendigos deveriam usar essa porra. Mendigos deveriam ser padrão. Gabriel Asmar, isso é culpa inteiramente sua, saiba disso. Porque na outra coisa que ele falou, você falou, ó, faltou ele ser específico. Agora não tem como ele ser mais específico do que ele foi, Gabriel Asmar. Ele mostrou. Eu posso falar, quem produz, de onde vem. É, falou a estação do ano que usar, onde usar, porque é só em Campos de Jordão, porque exato. Nem no Peru não dá mais. Só em Campos. Parabéns, pô, aí. Então, Ícaro, desculpa aí para os ouvintes. O Ícaro de Santana fez uma pergunta bem relevante aí, se a flauta não é parte da vestimenta. Claro que é. A gente não quer que ele mostre a flauta, não. Não mostra, pelo amor de Deus. Outro dia ele falou assim, ah, eu vou mostrar a minha flauta doce. Fui ver, tava salgado. Não faz a flauta de Schindler aí agora. O negócio é cheio de falar em gírias, assim, né? Tirar o carro da garagem. Vou mostrar minha flauta peruana na boca de vocês. Ah, o Uma peça que eu trouxe que está na moda aí, né? Que a gente deve debater, mas eu já tenho a minha compreensão, minha opinião sobre ela. É calças rasgadas, cara. Calças rasgadas. Mas você vai ter uma para mostrar aí também, aquele seu short que virou shortinho. Não, ali virou short. Short de short, né? Não, não virou short, virou shortinho. Não, virou um short e short, né? Short e short. E não um long, não virou um long. Virou não um virou short long. É. Mas, por exemplo, calças rasgadas, uma coisa que tá na moda, uma coisa aí normalmente vem nos jeans, né? Nos jeans rasgados, sim, né? Sim. E... você pode usar, se for mulher, você pode usar em qualquer etapa da sua vida. Qualquer sim. etapa da sua vida. É justo. Fica bem. 70 anos mulher fica... pode usar ainda. Pode usar, mas tem que ser aquela calça filézinho, deixando aquela galinha velha para uma boa canja. Entendeu? Calça que não é. Calça que tem que não ficar é. Gostosa. E aí, se tiver rasgadinha, tudo bem. Agora... se você for do sexo masculino, você pode usar até os 17 anos. Passou disso, já não. Mas já não fica, eu tenho já uma não fica legal. Já não fica... Eu tenho uma dúvida. Assim, com carteira assinada, fica chato usar uma calça. Eu concordo. Mas tá se por acaso. Tem dinheiro para comprar outra. Não, mas se por acaso você está usando uma calça que não era rasgada e ela rasgou, mas você gosta muito da calça e. Qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Técnico de informática, um exemplo. Trabalho com TI e está rasgado. Se você for operar software, não. Ah, não é só. Se você for operar hardware, sim, aí tudo bem, entendeu? Ok, adorei. Se você faz, você mexe com trabalhos físicos, tudo bem você rasgar a calça. Acontece. É comum, é aceitável. Agora, sim. Se você estiver trabalhando no escritório ar-condicionado, aí não. Não tem explicação. Não tem explicação. Se você estiver lá passando um cabo ali, 2 quilômetros rastejando, é tudo isso. Bem, você tá com a calça carregando um monitor de 30 quilos apoiado nas pernas aqui. Exato. Um exemplo, né? Aí não é carregar, né, Ives? Ele tá montado no monitor. Mas é um monitor de festa infantil ali. É idêntico que pesa 30 quilos. Ou é uma criança, né, que tá vestida de monitor. Montado. Os homens montados. E rasgou a calça, tudo bem, porque tem ali todo um... Tem um físico ali, né? Tem todo um atrito, o atrito físico. Então tudo bem. Então fica mais tranquilo. Agora, aí você pode, vou cortar grama, tem uma calça rasgada. Pode, porque tem todo um atrito ali. Você não agora, tem que estragar outra calça. Né? Agora... tem uma grande questão também. A gente sabe que calças da moda são rasgadas no joelho. Tem. Tá? Calças de trabalho são rasgadas na altura da cabeça do pênis. Todo mundo sabe. É claro, sim. ou ali no sacano, né? Rasga muito. Entendeu? Porque o trabalhador brasileiro é um fudido, rapaz. Não, e não também... vai rasgar uma calça pra ele ficar na moda. Vai ficar rasgar a calça pra ficar inutilizável. E também porque toda hora que para o trabalho, ele vai dar aquela olhada ou ele bebe um gole de café ou ele coça o saco. Então é ali que vai rasgar. Vai rasgar, vai gastar, né? Vai gastando. Ou com a foda também, né? Então é isso. Calças rasgadas, eu tenho a minha... Então, homem até 17 questão. Anos. Homem até 17 anos. E for ficar gostosa. É, isso. É uma mulher em definitivo, né? E por aí vai. Tudo bem? Alguma discordância aí, algum complemento no sentido de calças rasgadas? Sei que é um assunto polêmico, eu sei que é difícil você achar um jeans confortável hoje, sobretudo para homens tradicionais como a gente. Sobretudo jeans é difícil mesmo. Aí é jaleco, né? Sobretudo jeans. Mas puta, jaleco jeans? Porra, que pariu! Que filha da puta, né? Cara, o nosso uniforme aqui é um jaleco jeans, pesa 20 quilos o negócio. Mas o forro, pra não ficar com a sua pele direta do jeans, Gorro de edredom, né? Aqui no frio que faz em Cuiabá, é nossa. Você que é açougueiro, o negócio vai ficar úmido e vai pesar. Coitado do monitor que vai ter que te carregar. Então, eu até esqueci o que eu ia falar. Ah, não, eu tô falando, eu não sei se vocês têm essa dificuldade. Você vai comprar hoje um jeans heteronormativo para o trabalho, aquele jeans, pô, básico, aquele jeans. Sim. Mecânico de usinagem. Mecânico de usinagem. É difícil. Aquele que você veste e não aperta suas bolas, né? Exato, aquele que não parece que foi feito por um funil, sabe? E quando você acha esse jeans que cabe exatamente em 2 dias de uso, você rasgou sem querer. Daí, por causa da moda, eu não vou poder usar? Quero usar. O monitor fica galopando. Se dá uma, sem querer, a espora que você está usando, pega no jeans. E aí? Vamos para a última rodada desse. Agora, rapaz, eu vou mexer no coração de vocês. Gosto assim. Agora é o momento traumatizante desse chorume. Põe uma música de suspense, por favor. Você tá entendendo, Ives, o que é música de suspense? É isso. Essa é a música do exorcista, né? A música que toca no exorcista. Eu quero que vocês falem uma coisa que a moda te decepcionou pessoalmente, uma coisa que você quis usar, mas não teve como. Que ou passou, você não teve grana, você não teve oportunidade. Não ornou, não combinou. E aí, quem pode começar falando aí? Quem tem o... Posso começar? Pode, então, por favor. Cara, teve uma época, vocês são muito jovens, mas teve uma época que foi moda jaqueta jeans. Não sei se vocês lembram disso. Normalmente estava escrito Hollywood Café. Hard Rock. Estava escrito, sei lá. Estava escrito algumas coisas. Nos anos 80, né, as modas americanas eram jeans, jaqueta jeans. Exato. Em alguns casos, colete jeans, né, Wesley Zola? Mas colete jeans. Era uma jaqueta que era... Exato. E aí, mas o que aconteceu? Você não teve a grana, você não teve o time? Não. Sua mãe falou que era de viadinho, porque tinha muito isso nos anos 80. Viadinho. Você, apesar de chupar rola dia sim, dia não, não queria ser viadinho. Mas chupava de jeito hétero. O que aconteceu? Não, eu ganhei uma jaqueta dessa, cara. Que merda, bicho. É que assim, eu sou adepto ao calor, né? Eu sou um cara que gosta do calor, um cara que curte o calor. Mas quando chega no frio, eu falo assim: não quero passar frio. Você vai usar aquela merda jeans? Ela não tem mobilidade. Ou eu que sou. Talvez eu era muito gordo. Era sobretudo jaleco jeans. Cara, uma merda aquilo lá. Você fala que ela não estica, né? Não é. Talvez hoje em dia tenha até algo mais desenvolvido. Com elastano. Mas na época, realmente, era aqueles jeans grossão que não esticava mesmo, é verdade. Então, jaqueta jeans, ainda bem que agora não, nem se usa mais aquelas jaquetas lá. Mas uma coisa que deveria abolir é macacão para homem. Porra, bicho, que coisa ridícula. A não ser se você for pintor profissional. Não, né? Pintor, mecânico. Se for uniforme, beleza. Mas agora, se você for uma gostosa, pode usar. Não tem problema. Aí que gostosa pode usar tudo. Pode usar aquele. Ah, outra coisa que o homem não deveria usar. A maior moda de tudo é ser gostosa, entendeu? Só um minuto, que fizeram um comentário interessante aqui. Já até sumiu que você usava jaqueta escrito hard, coque e café. umas coisas que você gostava muito. Nos anos 90 tinha aquelas pirataria de roupa que eu nunca tive um tênis Nike, eu tinha um tênis Mike, Pike, né? Então poderia ter um Hardcock café também. Então, jaqueta jeans te decepcionou. Decepcionou. E macacões, só para quem é da profissão, se for homem ou se for gostosa. Outra coisa também que pode até ser preconceito meu aí, que combina com mulheres, principalmente gostosas, mas não combina para homens, é um vestidinho. Porra, cara, vestidinho fica... Com mulher fica top, bicho. Porra, depende, fica legal. Depende do cara, viu? Porque já vi... Que nem eu falei, pode ser preconceito. Vestidinho, rapaz, fica maravilhoso. Não, o garoto vaca de vestidinho fica gostoso. Beleza. Mas não é regra, entendeu? Agora, com mulheres... Cara, eu acho... Nossa, mas só foi falar que o Zop tinha virado 2021, se debandou a falar. Empolga, claro. O seu trauma, então, foi jaquetas jeans, não ornou, não serviu. Exato, e vestidinho também não, pra mim. Mas, Zop, você fala vestidinho. E aquele nosso integrante do Chorume, suposto, que faz apresentações de Chun-Li, que usa uma correção. É, se o Gabriel ou o Ganso falar nosso integrante, tá correta a gramática. A gramática tá correta. Mas quando você fala nosso integrante, quando você não pertence, eu quis dizer no catado geral. Nosso querido integrante. Saudoso. Mas aí é um ato performático, entendeu? Não é o cara tá usando no dia a dia dele. Apesar que, hipoteticamente, às vezes usa no dia a dia. É isso. Performático pode usar. Pô. E você, Ives? Alguma coisa aí que você quis? Ah, tava na moda, não combinou, não ornou, não teve grana. E aí? Eu sempre quis ter um casaco de couro, cara. Nossa, rapaz. Cara, esse era o meu também, cara. Não é um casaco, né? Jaqueta de couro, assim. Mas eu queria ter aquela jaqueta de couro que parece um terno, mas é uma jaqueta, sabe? Aquilo ali. Ah, sim. Aquilo ali eu queria ter. Eu tive vontade também. Tenho até hoje, só que eu fico pensando: onde que eu vou usar essa merda, pô? Eu não vou em Campos do Jordão. Na primavera, entendeu? Ah, e agora que você tem que combinar a parte de cima com a máscara, ia ficar meio estranho você de jaqueta de couro e máscara de couro. Máscara de couro daquele da. Dos atos sexuais que ele usa, aquela máscara, uma bola na boca, bola vermelha. Aquele rolão. Mas ainda é uma máscara, né? Além do fato de custar aproximadamente a mais barata R$726, tem o fator do clima, né? O preço não é a questão. Porque se você fosse usar o negócio todo dia. Porra, tava barato. Valeria a pena. Você ia usar tudo. Nunca vai perder essa jaqueta. Exato, você ia aparecer o Robert De Niro ali, rapaz. Entendeu? Ia aparecer o Al Pacino, cara, entendeu? E eles nunca usaram nada de couro, pra você ter uma ideia. Mas você ia aparecer. Você vai pagar um negócio, R$1.000 no negócio e você nunca vai usar uma vez do ano, aí não compensa. Estraga o couro, tem que ficar passando creminho no couro. Já passa na barba, vai passar no couro também. Então é isso, eu também vou, jaqueta de couro aí foi, aquela preta assim, você ia aparecer aquele cara dos caçadores de mito lá, o cara só usava jaqueta preta, entendeu? Adam Sabat. Ora não, porra, aqui ó, sem camisa, já pensou se eu tivesse na minha live aqui com jaqueta de couro? Porque a partir do momento que você paga R$1.000, você ia querer estar com ela na live. Se tivesse de jaqueta de couro, terminou a live, você tira a jaqueta de couro, tira o seu couro. Exato. Fazer o especial New York City, ali, Chorume New York City. A gente aí vai usar todo mundo jaqueta de couro, vai ser o uniforme. Mas por baixo da jaqueta de couro, uma blusa peruana. Cara. Eu falei falar que você é latino, né? Então... Bom, você tá nos Estados Unidos, você tem que mostrar que você é latino, cara. Né? Então... É verdade. Gabriel Asmar, alguma coisa aí que você quis usar? Não, eu acho que tem um relato que a moda me atrapalhou no seguinte. Eu, desde criança... Eu tinha meio que um calçado padrão, que era All Star. Ah, mas desde sim. Criança, porque era um calçado ali simples e barato, certo? É verdade. É, pô, custava pouco ali e servia bem. R$80, R$60. Às vezes menos, é. Era barato. E você ia trocando sempre, conforme ia aumentando o seu número. Você vai trocando sempre pelo da mesma cor? Parece que você sempre teve o mesmo tempo. É isso aí. E é o isso All Star, aí. O All Star, quanto mais sujo, mais na moda ele tá. Exatamente. Mais na moda e mais confortável, igual os pijamas. E daí chegou uma época ali, no meus, vai, vamos dizer, 15 anos, 16 anos ali na adolescência, essa porra virou ícone de moda. E daí passou a custar R$300 uma porra de um All Star. Porra, aí eu não podia mais usar o que eu sempre usei. Porque era muito caro. E todo eu mundo sabe que se você isso, pagar cara. Mais do que R$80 num tênis, você tá sendo assaltado. Não, é. Exato. Você não pode pagar mais do que R$80 num tênis. Eu não pago mais de 80 em sapato DPI. Vou pagar num tênis. Não, cara. Aí, o tênis é até R$80. Aí outra dica de moda. É isso. Você paga mais do que R$80 no tênis, você é estúpido. Essa é a palavra. Mas o que o Gabriel passou com o All Star, eu passei com o corote. Depois que virou moda, corotinho saborizado, corotinho não sei o que. Tem 5 contos a porra do corote? Agora você compra um corote, tem que passar creme no corote. Passa creme no couro, passa creme na barba. Toma no cu, tudo sobe, passa creme. Cara, fica mais lisinho quando você passa creme. É isso. E pra finalizar, Anderson Negão. Aí, o que que você perdeu o time da moda, queria usar, mas não conseguiu? Cara, camisas coloridas? Não. Camisinha, né? Camisinha. não tá mais na moda isso aí. Isso aí já esteve na moda? Já esteve na moda. Mas peraí, vou defender aí a não usar a camisinha se for homenagem, porque ficar homenagem de camisinha é foda. Não, mas então, não tem nem como. É, mas tô falando, é o que eu tô falando. Homenagem, você tem o quê? 200 camisinhas. Não que você tem vai que transar. Trocando, troca, é, troca. Não, não dá. Homenagem é sem camisinha. É, tipo, o seu pau é um bicho que quer esconder numa toca, entendeu? Exato. Agora ele quer uma toca. É o tatuzão. Você vai trocando, porra. Não dá. Não, você até desanima. Desanima. Entendeu? Ah, eu não queria, mas terei que ir na contramão dos senhores, hein? Porque tá, usa a camisinha breve. Não. Você tem dinheiro, usa, filho da puta. Não vai, ué. Dinheiro e tempo, né? É, mas tem que usar certo. Ó. Prender a pontinha, desenrolar, entendeu? Não é pôr de qualquer jeito, não. É. Não, obrigado pelo tutorial. Mano, vou fazer muitos homenagens na minha vida. Só um minuto, enquanto você tá fazendo seus homenagens aí, ó. Olha só eu sendo criticado aqui. Olha só eu sendo criticado. Vai, Fernandes Paulo falou: um bom tênis de corrida e caminhada é mais de R$200 fácil. Você tá sendo estúpido. Deixa eu falar. Mais que 80 é estupidez. Qualquer tênis. Serve pra você caminhar, pô. O Max Henrique falou que quem usa sapato 44-45 tem que pagar no mínimo R$300. Estupidez, Max! Tem que pagar mesmo. Se for burro, tem que pagar. Tá certo. Mais do que R$80. Se não dá pra pagar com o Bolsa Família, não compra. Tá caro. É um sinal, entendeu? É uma boa regra. Mais Bolsa Família. Vamos lá, o Pietro falou, queria ter usado calça colorida, mas tinha sem... Mas pega uma calça mais leve, porra. Não, os cara, mas tá dando desculpa. Ele tá dando desculpa, porque eu usava no ensino. Mas a calça não tinha 100 quilos. É, mas às vezes não tinha a cor que ele queria, né, Anderson? Pode ser. Tinha uma laranja, cara. Laranja era Mas é verdade, o Pietro lembrou uma coisa aí que a gente já tava acabando a nossa juventude quando aconteceu, que foi as roupas de calças coloridas aí. Então, aí ele pode ter perdido. Muito bem, Pietro Mamoxo, belíssimo aí. Então é verdade, mas eu nunca tinha vontade de usar calça jeans colorida, não. Tanto é que eu tinha o exemplo de Anderson Negão, já achava ridículo, né? E não ia levar pra minha vida, tá? Basta um retardado americano só, né? Moniz Lopes falou: uma vez usei uma calça roxa e meu apelido virou berinjela. É, não foi por causa da calça, né? Foi por causa do volume da tolha. O Morgan falou, uso 44, todas as vezes meus tênis custam na faixa de R$300. Compra aquele sapatão de palhaço, 15 conto na 25 de março, rapaz. Não, Wesley, só. Cara, aquela bota. Ou se não, compra, você usa 45, você usa 45? Vou te dar uma dica aqui, ó. Compra um tênis 40, corta a ponta. E aí você coloca emenda com garrafa pet na ponta. Não, ó, silver tape, que quando passa no tênis, deixa na moda, deixa na moda. Tá gastando pauta do puta gambiarra 2, caralho. É verdade, cara. Segura isso aí. Mas é que essa da gambiarra é dica de moda também. Desculpa. Ah, tudo bem. É que eu não gosto de ver gente sendo assaltada, pagando mais de R$80 no tênis, entendeu? Só corrigir aqui, não é gente sendo assaltada, é gente burra sendo assaltada. Não, o cara calça 45, é só ele pegar uma garrafa pet, encher de espuma expansiva e mandar um tênis, cara. Melhor, exato, cara. Você tem um tênis pra sempre aí, cara. Nem tira mais do pé. É aí. Pode até colar azulejo em volta. Pô, mas, ó, o pessoal tá achando que eu sou um ditador aí, tudo bem. Pague até R$100 no tênis. Tá bom, até R$100. Ó, a bota preta de pedreiro. Brasil, inflação aí, até R$100. A bota preta de pedreiro com um bico de aço custa R$92. Você compra ela, você dá pra usar com tudo. Terno, bata, camisa peruana, jaqueta de couro. E fica muito legal. Calça leg fica legal. Menkini. Suspensório. Imagina o menkini e sem nada, só o menkini e a bota de pedreiro, bico de aço. Olha o comentário de Diego Souza lá. O assalto tá lá. Só é roubado quem quer. É isso, pô. É exatamente isso, entendeu? Entendeu? Então é isso. E você, Anderson Negão, pra encerrar esse episódio maravilhoso? Tava falando de camisinha. Vamos lá. Eu não tava falando de camisinha. Você gosta de ser a toca no homenagem. Enfim. Eu vou na contramão dos senhores, então, porque eu não tenho nada para reclamar da moda, porque tudo que eu uso fica fabuloso, orna. Eu dito a moda. Mas não teve nenhum momento que você falou, queria ter isso. Sua mãe falou, não, porque isso é de bicha. Ou seu pai falou, não, isso é de viadinho. Essa é camisa colorida, por exemplo. Ou coisas que alguma coisa me tirou. Por exemplo, uma coisa que eu gostava muito. Mas hoje é ridículo usar? É camisa da CBF, por exemplo. Camisa da CBF é ridículo usar isso. Não, mas se você for publicitário, tá certo. Aí é uniforme. Isso aí entra em contraponto com a regata. A única maneira que você é permitido usar a camisa regata é quando você só tem uma camisa da CBF pra usar. Então você troca a da CBF pela regata. Então você vê o quão ridículo é usar a camisa da CBF. Entendeu? É. Então, mas tudo bem. Anderson. Agora você fez lembrar. Agora você fez eu ter uma lembrança. Tá, toquei ali. Não, essa é quente. Toquei na essa toca. É toquei na vai virar toca. Cara. Agora sim. Vai virar agora? Não sei. Vamos virar. Não cobra tanto lá, dele. Quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu queria lançar a moda aqui em casa, mas que eu fui reprimido. Falou: não, Anderson, não faz isso. Quer andar pelado pela casa. Pelada, né? Andar pelado pela casa. Eles não. Mas de terça. Faz isso. Não faz isso, não. Era conhecido como Terça do Nu, né? Terça do Nu. Terça pelada, quantos, vamos ver. Quantos anos você tinha? 16, 17, 18, por aí. Cara, você tá descobrindo seu corpo ali. Você quer andar pelado. Você quer andar mais. Descobrindo. É. O foda é o pessoal descobrir junto, né? Olha, gente, olha como que eu faço no cu, olha meu cu. Olha que verruga estranha na bordela, gente. Gente, olha aqui, abrindo aqui, né? Olha aqui. E olha ali aqui. Ele de monitor e o sofre. Bota mandando a O Luiz Henrique de Inácio dos Santos falou que era terça black na casa do. O Gleidson falou aqui, era quinta-feira. Por isso que veio aquele programa lá de Terça Insana. Você achava que ia dar pra andar assim em todo lugar ou somente na sua casa? Não, em casa. Todo lugar também, não. Tem lugar que você tem que estar com a camisa peruana, tem lugar que você tem que estar de biquíni. Porra, ele entende de moda, Ives. Não ficou claro. Não, tudo pra ele combina, cara. Você entendeu? Tudo em mim fica fabuloso. Fabuloso. É por isso, a partir do momento que ele lançou aí a terça pelada, que a família dele colocou a ideia na cabeça dele que qualquer roupa que ele veste tá bom. Tudo tem explicação, né, Vitor? O cara com um saco de lixo assim, a família dele tá fabuloso. Maravilhoso! Você lança moda, você entende de moda, filho. Pensando bem, vale a pena ver ele com essa camisa florida, né? Que olha, eu não tenho ver, não vê esse cu cheio de buço. O pai do negão até que parou de pagar a conta de energia pra ficar no breu e não ver. Mas é mais perigoso na terça black. Vai que esbarra alguma coisa e nem sabe. Muito bem, vamos para o fim do programa. O momento que Ives dá seu tchau aí. Fala, Ives, solta a voz, faz seu jabá, moleque. Falou. Que jabá bom, hein? Ó, a gente tem um podcast semestral, que sai uma a cada 6 meses, chamado Festival Quase Independente. Se você gosta de cinema e gosta de falar sobre cinema, sem saber falar sobre cinema, escuta a gente lá, que daqui a 2 meses sai mais um episódio. Beleza, obrigado pela participação aí, Ives. Você é um cara muito bonito, entendedor de moda aí. Chorume assim, né? O maior podcast, melhor podcast, mais humorístico programa do Brasil, né? Chama aí os especialistas para debater assuntos de forma qualitativa, quantitativa e bem vestida. Parabéns, Ives, pela participação. Inclusive, e parabéns por ter sido convidado pelo Chorume, viu? Veio um time na minha cabeça aqui agora que pode ter um slogan pro Chorume. O podcast tá, mais aleatório. Um dia você fala pra alguém que tá interessado, então. Escreve na sua parede, filho. Acorda 4h30 da manhã e vai lá pro padeiro. Sei lá. Conta na manhã no seu trabalho. Vai lá, conta pro padeiro. 4h30 da manhã. Posta no Twitter, não sei. Tá, mas obrigado aí, viu, Ives? Obrigado pelas ideias que você traz também. Exato. Você devia, tamo aqui trabalhar pra ouvir. Estamos aqui para ouvir as ideias. Anderson Negão, seu tchau. Falou, negrado. Muito bem, Gabriel Asbar, seu tchau. Falou, brancada. Wesley Zob, seu tchau. Agradeço também a Putinha ter vindo hoje, agradeço vocês, agradeço os ouvintes que estão aqui acompanhando e falou, carecada! Então, muito obrigado aí, os ouvintes que acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham uma semana na moda aí, uma semana aí arrasando corações. Que tudo que vocês coloquem fiquem fabuloso, assim como fica em Anderson. Espero que não, se fabuloso for isso aí. Obrigado por quem aí comentou no chat, estava aqui ao vivo com a gente. Obrigado aí por quem fez as doações. Obrigado aí, que você tenha uma boa semana. Até o próximo episódio. Sobe a música. Tchau, tchau. Mostra a teta, Ganso. Mostra a teta. Aê, Ganso. Isso não sai de moda.